Rápidos Cast. Agora. Isso aí, pessoal. Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP, seu host. Estou acompanhado do Eli, do Pauperville e do Rápidos Cast. Fala, Eli. Fala, MP. Beleza? E aí, pessoal? Beleza, boa sexta-feira aí pra todo mundo, quem estiver ouvindo na sexta, ou sábado, ou domingo, ou segunda, ou qualquer outro dia da semana pra quem estiver ouvindo. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter. O Twitter é @hackdoscast, pra chaves do Arena, ele, e pra dúvidas também, sugestões críticas também, e o e-mail é hackdoscast@gmail.com. E ele, por que hackdoscast? Porque aqui é BR. Isso, ó, fala mais baixo, tá? Porque aqui é BR, porque o pessoal já tá de saco cheio de hackdos no standard. Tá, na verdade, tá... eles estão com saudade do professor de Fala BR. eu vou pôr ele de volta, então, só para distrair, até rotar o standard, porque a coisa tá feia aqui pro nosso lado. Mas vamos lá. Ó, a gente distribuiu 11 chaves do Arena, cara, por e-mail, por Twitter também. É, acho legal que fica esse hub, né? Muitos padrinhos e muitos colegas têm essas chaves, e aí nós anunciamos aqui, ainda continuamos anunciando, né? Quem quiser entrar no Arena, é só falar com a gente por Facebook, e-mail, Twitter, qualquer coisa que a gente tem sobrando aí dos colegas que já jogam Arena para distribuir. Inclusive, Eli, ela foi até para Portugal uma vez. Ah, foi já? É, chave do Arena para Portugal. Falando em padrinhos, nós temos o padrinho, vou deixar o link aqui também para quem quiser colaborar aqui, se você acha que vale a pena manter essa porcaria de podcast, nos colocar no seu ouvido, que mau gosto, hein? Que desgraça. Mas, falando nisso, das boas-vindas à Meg, a nossa guilda. A Meg, entre todas as madrinhas, ela é a mais bonita, simpática e inteligente, não é, Eli? Com certeza. Obrigado, Meg. Você viu a montagem que o Vinícius fez com ela? Porque tem um filme agora, eu né? Fica! Sensacional, sensacional. Tem um filme agora, The Meg, foi feito pra ela, você sabe. Né? Tubarão foi só uma desculpa, mas é pra usar o nome dela, The Meg. Tudo bem, abração, Meg, do Lorenautas, que inclusive voltaram os Lorenautas, né? Quem quiser, gosta, quem curte lore, acompanha lá os vídeos dele no YouTube. E ele é do Pauperville, qual foi o último episódio aí do Pauperville? Como é que tá? Já tô até meio perdido, que a gente gravou tanta coisa nos últimos tempos, mas eu vou falar do atual, então. Bom, hoje, na verdade ontem, né, porque a gente tá gravando na quinta pra sair na sexta, hoje, na quinta-feira, ou sendo ontem, nós lançamos um podcast sobre o Mono Black Control, né, no The Best of Pauper, e tivemos um convidado muito especial, que foi o André Manente, né, ele participou com a gente aí desse podcast analisando o Mono Black, e lançamos hoje aí, curtam aí, aproveitem bastante, comentem, espalhem aí, que vem bastante coisa por aí ainda. Boa, abraço pro André. O André jogou muito Pauper no começo, aí o canal dele foi crescendo, ele foi entrando na faculdade e tal, né, foi crescendo, aí foi jogando Modern. Daqui a pouco, daqui a alguns anos, ele tá jogando Vintage já, cara. Vai explorar tudo aí que tem no Magic. É, inclusive, eu vi algumas fotos no Twitter, Facebook e tal, que ele fez o TCC dele. Cara, ele fez em Magic. Que bacana, né? Que bacana. Parabéns, melhor abraço pra ele, hein? Parabéns. O difícil deve ser explicar pro professor, né? O que que é Magic. Pior, né? Eu fiquei pensando nessa dificuldade também. Explicar pro seu orientador que você vai fazer um negócio, falar sobre economia no Magic, né? Economia em um jogo de cartas, né? Deve ser um negócio... Cara, eu não tenho maturidade pra entrar numa faculdade pra ensinar, não, cara. Senão eu ia meio que direcionar os alunos que eu oriento pra fazer trabalho em Magic. Não ia dar certo isso, não, cara. Multidisciplinar ainda, né, MP? Isso não ia dar certo, não, mas vamos lá. Queria agradecer o comentário do Lucas no WordPress. Ele lembrou do Tezerê, né? Só lembrando para todo mundo, né, que está interessado no Standard. Sim, nós temos um Tezerê que está no T2. Ele atualmente está entre 10 e 15 dólares. É uma boa pedida, porque assim que rotar, deve ser assim, em termos de power level, é Teferi, Karne ou vice-versa, e depois esse Tezerê, que ele é fantástico. Não sei que saia alguma coisa bizarra em Raven, mas é bom lembrar, sim, enquanto ele está barato. Então fica aí a dica. Eu tô com o meu, tô querendo vender. Essa semana eu tava pensando nessas possibilidades de Planeswalker pra rotação. Realmente ele é um. É o mais equilibrado de todos eles, menos específico, né? Como a Liliana, por exemplo, né? Que é muito voltada pra zumbi e tal, ele já é mais genérico ainda. Não, mas como o próprio Lucas falou, todos os Tzeres são voltados para artefato, né? Então, sim, apesar de Kaladesh sair do Standard, se você tiver num shell de artefato, ele fica melhor ainda, cara. Já pensou você em baixar ele comprando duas cartas já de cara? Sim. É sensacional. O André no Face falou pra gente que curte pautas modern. Obrigado, André, pelo feedback aí. Tentaremos trazer. Como eu falei pro André, agora que a overdose de modern tá passando, já dá pra injetar um pouco mais desse formato aqui na nossa veia, né? Porque foi o GP Brasil e antes do GP Brasil a gente foi se preparando, né? Chamamos os pro players e tal. Agora a gente vai tentar voltar assim. O Diego no e-mail também fala de dois formatos. Ele da sugestão aqui pra gente, inclusive o Diego trouxe ele links pra gente pesquisar um pouquinho mais sobre dois formatos aqui, depois eu te passo. É o pré-modern, e esse é fácil de saber do que se trata, né? São cartas antes do modern. E o 93, 94 old school. Na verdade, ele sugere colocar esses dois num programa sobre formatos paralelos, né? Além de fazer um sobre decks históricos, que sim, já está há algum tempo já anotado aqui. E é legal saber que existe gente que curte esses programas diferentes, porque nos mostra a importância de atender a todos os gostos, né? E a dosar as nossas abordagens, que às vezes a gente faz uma coisa mais focada, quase que um deck tech, como foi com o Willy Edel sobre o Modern, e o deck de... O deck do Oco, foi o deck, não, foi o Pyromancer, né, que ele falou, e outras coisas mais genéricas, né, mas pra conhecer um pouco mais do que se pode fazer com Magic. Então, legal, obrigado aí, Diego, tá tudo anotado, nós vamos tentar colocar na nossa programação. É, mesmo sendo semanal, ainda é difícil conseguir acompanhar, né, tem sempre muita coisa acontecendo no Magic, né, mas é bacana, eu gosto dessas abordagens diferentes para os formatos ou para formas diferentes de jogar, né? Não só os formatos, né? A divisão das cartas, mas às vezes você usar um deck de um formato construído já consolidado e uma forma diferente de enfrentar, tipo assim, faz 2x2 ou 3x3, sabe? Sim. Acho que às vezes são formas interessantes de você jogar que saem um pouquinho, né, da normalidade de você jogar num sábado à noite, quando você estiver tranquilo e com os amigos só, tomando a cerveja e tal, para ser um negócio mais contraído. Lembrar que o Magic também é um hobby para se divertir, né? É, claro, e você falou em tomar cerveja agora, já pode tomar cerveja na loja também. Lembre-se disso. Por fim, quero agradecer também ao Anderson, nosso ouvinte de longa data, sempre curte as nossas postagens. Ele mandou uma tabela Pauper de um grupo de WhatsApp que ele faz parte aí, você já conhecia também, né? Ele, que foi o Maicon, que criou uma tabela que reúne os torneios, dados dos torneios Pauper da Grande São Paulo. E foi feita pelos jogadores. Bonito isso, né? Foram dados recolhidos pelos jogadores. E ele mostra aqui pra gente que o Pauper é muito forte, porque tem loja que regularmente leva, em média, mais de 20 jogadores pra jogar Pauper semanalmente, cara. Tem loja que tem uma média de 8, mas 8 também é bom, tem 8 rodadas, né? Então são números grandes. E você vê que tem torneio Pauper todos os dias da semana, se você tá nessa região do Brasil. O que é impressionante, né, cara? É um desperdício para quem tá aqui, curte formato, não fazer esse tour aqui pela Grande São Paulo jogando Pauper. É, a gente tem eu tenho alguns amigos aí que estão na Grande São Paulo, não estão dentro de São Paulo, estão nas cidades ao lado aí, mas o pessoal tem o mesmo sentimento, sabe? Se eles não têm na cidade deles, né? Não tem Osasco, tem Carapicuíba, não tem São Paulo, sabe? Tem Jundiaí. Então, assim, são lugares próximos ali, 30 quilômetros às vezes, que a pessoa consegue ir numa tranquilidade, jogar e escolher o dia melhor para ela jogar, no, né, no perfil dela, né? Sim. A gente sabe que o Pauper tem jogadores mais novos, estão começando no Magic há pouco tempo, então às vezes fica meio... não tá muito afim ainda de jogar com tanta gente, porque tá com medo de pegar um ambiente muito competitivo e tal. Então, às vezes, prefere jogar numa loja com menos jogadores e aí conseguir desenvolver melhor. Então, tem para todos os perfis aí. E aí, o Maicon conversou comigo sobre isso aí também, né? E saiu distribuindo e pedindo pro pessoal, né? Acrescentando aí as informações. Eu conversei com ele, essa semana tava meio corrido, mas a gente vai espalhar isso aí para as outras regiões do Brasil também. Então, vocês que estão ouvindo aí também, né, que querem passar essa visão de como é o Pauper na sua região, né, se você tem essa informação, entre em contato com a gente, né, os nossos dados aí do Pauperville também tá aí, os do Hack dos Cast também pode passar por MP, que ele repassa para a gente aí, a gente vai deixar essa planilha para vocês olharem as informações, mas é basicamente a loja, lembrando que a gente não está fazendo propaganda de loja nenhuma, a loja é apenas simplesmente por referência, para a pessoa saber onde que é o jogo, a gente está mais preocupado em saber os horários e os dias, né, pra gente poder passar isso pra todo mundo. Porque, por exemplo, tem gente que viaja, o pessoal muitas vezes sai do Rio, vem pra São Paulo, de São Paulo vai pro Rio. Onde é que eu jogo? Qual é a loja que reúne mais gente? Como que é a premiação? Quanto custa pra entrar? Qual o dia da semana? Tal. Então, ter tudo isso focado em um formato só e numa tabela só é interessante, cara. Então, pelo que você falou, ele, essa tabela vai crescer e logo logo vai ter a linha aí de St. Joseph of the Fields, né? Com certeza, pelo menos essa. É legal, cara. Que bom. Eu, de novo, né? Eu uso muito essa palavra, mas é bom ver a comunidade se juntando para fazer alguma coisa que ninguém mais parece que tem o ímpeto de fazer. Muito bom mesmo. Continuem assim, que com esses números, eu acho que cria já um momento para de repente chegar numa equipe internacional, numa Wizards da vida, e falar: como é esse formato aqui no Brasil? Será que dá para fazer alguma coisa? Numa China Fireball, por exemplo, né? O que vocês podem fazer com o Pauper daqui pra frente nos próximos GPs? Então, é por aí que começa, cara. Uma ótima iniciativa, parabéns. Valeu, agradecer diretamente ao Michael, né, que foi o criador dessa ideia, e ao Anderson, né, que também divulgou e fez a tabela chegar isso aqui aí. No Hackers Cast. Obrigadão. Um abraço pra vocês aí. Obrigadão. E hoje, Eli, a gente vai falar com a Tuti Wakalaka, ou Carol, sobre arte, né, modificação de cartas, alteração de cartas, o que é válido, o que não é. Tá? Uma entrevista bem legal, aí foi gravada antes, eu guardei um pouquinho, e vou soltar aqui mais tarde. O Eli não pôde participar, mas ele vai ouvir e vai tirar as dúvidas com ela. Lá na fase de limpeza, a gente volta falando um pouquinho mais das coisas que eu esqueci de perguntar para a Tuti, mas que ela me deu uns dados aqui depois, tá bom? É como sempre, o esquecido aqui. Então, vamos para a manutenção, cara. Notícias da semana. Ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Ele tem um novo produto, como sempre a gente começa com produtos da Wizards. Um novo produto anunciado é Spellslinger Starter Kit. Que droga é essa? São decks pré-montados, que vão custar $15. Vão sair lá, quando que eu anotei aqui? 5 de outubro. Vai sair em lojas de Magic e mercados também, Walmarts aí da vida. São dois decks que vêm com algumas cartas raras, sim. É nada assim muito explosivo. Vem, por exemplo, uma Galta em um dos decks, né? A Galta, aquele é o Holy Chitossauro, sabe? Aquele dinossauro 12-2 atropelar. E são decks curiosos porque eles vêm montados e você não é pra embaralhar. Eles vêm até com uma carta pra você lembrar, assim, em cima do deck. Não embaralha essa porra. Antes de qualquer coisa, não embaralha essa merda. Continua do jeito que tá. E aí tem um guia que vai te mostrando como desenvolver a sua mão, como faz cada passo. Então é um produto, assim, pra quem não sabe nada de Magic. Sabe, é como se fosse aqueles Welcome Decks, mas é uma evolução deles. Vão ser dois decks a princípio, tá? Eles têm vão ter algumas cartas de guildas de Ravnica, só que nós não sabemos quais, só tem um número ali, um deles tem três e o outro tem duas, né? Um deck é RW e outro é BG. Sabe por que não tem azul ele? Não. É porque você precisa de amigos para jogar primeiro, né? É pra jogar em dupla, é justo. Justíssimo, justíssimo. Um ótimo argumento. Sacanagem, né? Tô de brincadeira, brincadeira. É, e, então, vai custar 15 dólares, o que aqui no Brasil seria o quê? 50 reais, né? Dependendo do resultado da eleição, vai cair pra 30, 20 reais. Ou dependendo do resultado. Vai aumentar pra 120, talvez. Verdade. E, é uma merda viver com esse câmbio, cara. É horrível. É, umas críticas aqui que eu tenho, tá? É, esses decks não têm terrenos raros. É, e assim, não, eu acho que não adiciona muita coisa, pensando que você já tem como conseguir os Welcome Decks de forma gratuita, tá? Então pagar R$0 e pagar R$50 já é uma diferença muito grande. É, minha pergunta é, por que não colocam um desses avisos de não embaralhe nos Welcome Decks? Eles podiam vir já, né, nessa forma estruturada, e o guia deles podia dizer, olha, a sua mão vai ter essas cartas, o primeiro passo é baixar terreno e baixar um drop 1 e tal. E eles quiseram criar esse produto novo para isso. E, alguma coisa deve dizer para eles que tem mercado para isso, né? Eu acho esquisito. É, eu também acho um pouco assim, tira um pouco da aleatoriedade do Magic, né, que também faz parte, a pessoa também precisa entender que é assim que funciona, né, o Magic. É, eu acho legal porque você normalmente os Welcome Decks não tem muito aqueles bichos, né, aquelas criaturas, né, que realmente o pessoal olha e fala, meu Deus do céu, né, tipo, o Magic também tem, é isso, né, é, tem aqueles bichinhos, tem vários ursos, né, vários ursos cinzentos aí rodando pra tudo quanto é lado. Uhum. É, às vezes em corpos maiores 5-5 e tal, mas também não fazem nada, né, e aí você vê um Galta, né, num deck desse, é até interessante, né, mas eu particularmente eu não vejo, por exemplo, nas lojas que eu frequento, as pessoas, por mais que estejam começando a jogar, eu não sei se isso tem um mercado tão grande assim a ponto de valer R$50, né? É. Mas a gente sabe que eventualmente a gente se engana com esses produtos aí. Vamos torcer para que dê certo. Assim, quem tá escutando isso aqui, lógico que não vai precisar disso. Não se preocupem, porque não tem carta com arte alterada ou carta que só pode ser aberta nesse produto. Não. É simplesmente um deck standard que é bem fraquinho, só que é um pouquinho melhor que um Welcome Deck. A gente fala porque às vezes tem é uma boa ideia, sei lá, de presente, é uma boa ideia de você tentar convencer alguém a iniciar a jogar, essas coisas. Tem um outro produto. Volta naquela ideia de ser duas pessoas, né? R$50 em duas pessoas, R$25 ainda é um preço aceitável, né? Exato. Se você quiser convencer alguém a jogar, quem sabe daí dá isso, um produto desse, falar, vamos ver se você se dá melhor com um deck RW ou um deck BG. E aí a pessoa vai explorando um pouquinho mais do Magic. Mas tem um outro produto ali também, que na verdade acho que a Amazon tá spoilando mais produtos do que a própria Wizards, cara, ultimamente. Lá no dia 2 de abril de 2019, ou seja, já vai ter lançado a segunda e estão para lançar a terceira coleção de Ravnica, que nós nem sabemos o nome. Deixa eu ver quando sai. É, não tem aqui ainda uma data, mas em abril vai estar saindo a terceira coleção do bloco de Ravnica, que não é um bloco, né, na verdade. É, tem um produto que é um livro de capa dura, vai custar 20 dólares, chamado Magic the Gathering Rise of the Gatewatch. É um livro de arte que vai contar a história dos Plenautas da Sentinelas, né? Desde os iniciais, contando o Garruk também, o Jace, o Ajani, o Guido, Chandra, Nissa, até o Teferi, e vai mostrar artes que nunca foram vistas fora de cartas, inclusive, artes em tamanho grande, e é isso, é mais um produto para colecionador, para quem curte arte, e eu acho estranho que foi spoilado pela Amazon, mas está aqui, e é só em 2 de abril de 2019, então tem que ver. Bastante tempo aí, né? Mais um daqueles produtos de arte que fica difícil pra gente às vezes conseguir, né? Mas quem tiver acesso aí vale bastante a pena. É, normalmente vale a pena, né? A gente não tem nem imagem da capa do produto, mas os livros de arte de Magic são lindos. Normalmente essas coisas valem a pena sim. Tem uma novidade ali no vídeo semanal de Magic da Twitch. Eles anunciaram uma coisa curiosa. Lembra que a gente está falando bastante do Nexus of Fate, aquela carta que joga turno? Então, eles anunciaram o seguinte, que existem mais Nexus of Fate impressos no mundo do que qualquer outra mítica de M19. Até esse momento, pelo menos. Curioso, dado o preço dessa carta, né, cara? Tá 30 dólares. Então, é. É, mas está aí um fato, isso aí é fato, né? A gente não sabe onde estão esses Nexus of Faith, se eles estão guardados dentro de lojas, se eles ainda estão dentro das caixas, esperando que as pessoas vão até a loja para comprar a caixa e abram ele, a gente não sabe. Mas é um fato, então cuidado, tá, com especulação, sei lá, cuidado com esse ímpeto aí de querer fechar seu set de uma carta que tá cara, sim, porque esse dado derruba muito o preço. Eu ainda acho que é estranho eles lançarem uma carta com esse power level e esse apelo para casual numa promo desse tipo. Foi proposital, na minha opinião, para eles tentarem arrecadar mais, né, com vendas de caixa, especialmente por ser um core set. E dado o que essa carta tem feito no standard, isso pode ser um problema porque ela continua sendo difícil de achar, apesar de ter mais, né? A gente não sabe onde elas estão, a gente só sabe que tem mais. Então. Sobre a carta em si, a gente comentou, né? Você comentou bastante quando anunciou ela e tal, né? Sobre essa questão da quantidade, né? A gente chegou a comentar isso algumas vezes. A gente imaginava esse tipo de, talvez não tanto quanto tem sido, mas a gente sabia que ia ter muita procura. Ocasionalmente ia ter mais um lugar do que em outro, né? Por exemplo, aqui no Brasil, demorou para chegar e agora chegou tudo de uma vez. E inclusive o preço aqui no Brasil tá menor do que lá fora, né? Aqui no Brasil, pelo menos até o final de semana, acho que tava R$ 60 aqui no Brasil você encontrava, né? Então tem Você todas essas. sabe o que é curioso também sobre o Nexus? Só existe versão foil dele, né? Só tem a versão foil. É, É então. engraçado que você tem uma carta foil bonita que você não pode usar em campeonato, né? É, você precisa criar uma proxy dela. No Pro Tour teve gente criando proxy. Eu tô olhando o preço aqui, R$ 90 atualmente nas lojas brasileiras, de 85 a 90 ainda. Tem loja que tem 15 unidades assim para vender. Então, assim, a gente está vendo que tem oferta aí. Oferta não falta. O preço a gente só não sabe se está refletindo a demanda por essa carta. A gente fala um pouquinho mais sobre isso, ele lá na fase de combate, que tem standard. Vamos passar agora para o próximo tópico. Eu queria indicar um vídeo sobre sideboard do Modern, do Cabrito Montes. O tio Vini conversa bastante nesse vídeo sobre como sideboardear, as opções disponíveis, porque o Modern é um formato que, inclusive, já chegaram a sugerir aumento do número de slots no sideboard para 20 ou 25 cartas, devido ao tamanho e à variedade de cartas no formato, né? É um pool muito grande e que permite essas. Que é um pool em que faltam respostas genéricas, como você tem no Legacy. Então, é muito importante conhecer o field e saber sidear, né? Não só saber o que está disponível, mas saber sidear também no modo. Vou indicar aí o vídeo, e o tio Vini anda jogando muito, né? Semanalmente, ele faz lives, tem os vídeos gravados também. Ele e a equipe do Cabrito Montes, então é para confiar, sim, com certeza, Com 100%. certeza. Tem perguntas do Mário sobre o design de Magic 2019. Você que até ganhou booster de presente, né? Teve sorte pra caramba nesses boosters, né? Nunca vi um negócio desse. Aliás, lá no final eu vou falar um negócio, viu? Ideias de presentes. É bom você passar um certo link aí de uma certa artista aí que a gente vai conhecer depois Beleza. pra patroa. É uma boa ideia de presente também. Tá bom. Então, eles perguntaram algumas coisas sobre M19, sobre o design. Na primeira coisa, ali, por que que não tem Ugin no set, já que você tem o Nicol Bolas e os outros dragões? Aí, spoilers da história, tá? Desculpa, mas tem que falar. Já deu muito tempo ali, né? Na história, o Ugin e o Nicol Bolas, eles são irmãos, tá? Não sei se é retcon, porque a gente não tinha informação sobre isso antes, mas enfim, eles são irmãos na história. Então, se você imprimiu todos os irmãos ou primos dragões, o Nicobolas e os outros quatro, né? O Chrome, o Arcade Sabote e tal, por que que não tem o Ugin? Aí o que que o Mario responde? Porque que eles não sabiam que ele estaria na história. Olha só. Como assim? Eles sabiam que ia girar em torno disso, mas não sabiam que o Ugin ia estar presente na história, no lore de M19, quando eles estavam fazendo o design lá do set. Curioso. Uma ou. Faltou comunicação, então. É. Né? Assim, ou o planejamento da história não estava andando junto com o desenvolvimento das cartas, né? Da coleção. A gente Pode. comentou aqui em algum programa que é sobre essa questão, né, de como é que é feito o lore, né? Ah, o pessoal faz todas as cartas e dá as cartas e o pessoal conta uma história em relação àquelas cartas, ou vai rodando em paralelo e vão acertando. Então isso aí já é um exemplo de como é que as coisas às vezes não estão rodando junto e não Sim. tem uma sinergia boa nisso aí, né? Assim, nós acabamos de ver o que um carne pode fazer, né? Imagina mais um Planinauta incolor no Standard. Aí só faltava relançar os terrenos de Tron. Aí ia ficar beleza. E o Urmicoio. É. A segunda pergunta que fizeram pra ele que eu queria destacar aqui. Você tá vendo aí ele? Tô. Pode falar, por favor. Por que as novas criaturas de bounce só sobem as criaturas do adversário? Você reparou? Por quê? Você reparou que é Por verdade quê? isso? Não, é Que verdade mesmo. É verdade. é você não tem mais uma Manowar que você pode subir qualquer criatura. A Manowar nova, acho que é Sim. um mago, né? Ou um humano normal, que dá bons sonhos do adversário. E o Mario falou que ele odeia admitir, mas que ele está abaixando os limites dele para o Magic Digital. Que é porque o pessoal dá misclick. É verdade isso. É verdade, ele, o pessoal dá misclick. Que Então, situação, ele que quer que. Ele situação. quer que as pessoas que jogam Magic Digital tenham experiências positivas. E para reduzir isso, ele não tá mais. Ele tá tentando não criar cartas que te punam por miscliques. Então, numa situação dessa, por exemplo, você só consegue clicar nas criaturas do adversário quando você baixa uma Manowar nova. Né? Então, você não corre o risco de subir as suas mesmas para mão, embora às vezes seja desejável. Né? Tem um fator estratégico aí. Interessante. Eu acho ruim porque eles até já falaram que não iam limitar o design das cartas e das mecânicas por causa do Magic Digital. Ia ser o contrário, o Magic Digital ia ter que se virar para encaixar o design que eles inventassem no meio digital. E até agora tem sido assim, mas isso mostra que talvez inclusive o novo presidente, né, que tem esse viés mais digital, ele seja de uma opinião contrária. É, não Infelizmente. é. Eu entendo o lado dele disso, né? De tentar facilitar essa questão, mas é como você falou, né? Acaba limitando boa parte da jogabilidade. Por exemplo, colocando a realidade do Pauper, tem muitas cartas que tem o ETB, ou que eventualmente eu preciso que volte uma criatura minha para poder fazer alguma outra jogada, né? Então acaba limitando mais um pouco nisso aí, né? E tem uma outra coisa, assim, não é isso que vai impedir das pessoas terem uma má experiência no Magic Digital, sabe? A Com pessoa certeza não. que dá misclick pode dar misclick em situações muito mais devastadoras do que dar bounce em uma criatura sua. E talvez uma Manowar da vida proporcione experiências bem mais interessantes, tanto para você jogar, para você ter essa sacada quando você está jogando, quanto para você ver o seu adversário utilizando uma carta de uma maneira que você nunca pensou. Então, Sim. eu acho que você perde, você acha que está ganhando de um lado, mas perde de outro, sabe? E digital, as pessoas vão ter que se adaptar de alguma forma. Eu entendo o seguinte: esse tipo de coisa envolvendo misclick, ela é mais importante quando você tem um jogo que é válido em celular e tablet, porque Sim, que é mais difícil, né? O misclick é só desbarrar um pouquinho, né? Já pode acontecer. Mas no computador, no desktop da vida, eu acho bem mais tranquilo de você conseguir se controlar. Embora quem assista nossos vídeos lá no canal sabe que acontece. Não, acontece. A gente tem exemplos clássicos de misclick, né? Sim. Então, eu acho que assim, você limitar uma experiência para tentar fazer a coisa à prova de erros é complicado, né? Então, a gente sabe que Magic Online é uma coisa e Magic IRL é outra coisa. Não outra coisa em termos de jogo, mas a jogabilidade é diferente, a forma como você vai estar ali, né, para jogar é diferente, a questão do tempo é bem diferente, né? Tempo compartilhado, igual xadrez e tal. Então, assim, tem uma experiência diferente, né? Então, a pessoa tem que saber que, por mais que seja a mesma essência de jogo, a forma de jogar é diferente. Então não adianta você querer trazer muitas coisas, mudar a habilidade de uma carta, por exemplo, para poder facilitar um ou outro, porque acho que a ideia são coisas diferentes mesmo, né? A pessoa tem que ter isso na cabeça dela. O Magic digital é diferente do Magic físico. Então acho que tem que a pessoa também saber se adaptar e melhorar. Não adianta querer ficar limitando muitas cartas para isso. E só para fechar, esse é o tipo de decisão que eu acho que você precisaria de dados. E duvido que eles tenham, né? Deveria ter alguém assistindo todas as partidas e fazendo ali um banco de dados dizendo a quantos miscliques tiveram, que tipo de situação causou miscliques, e aí sim, com dados concretos, falar, olha, esse tipo de habilidade, esse tipo de situação gera muito misclique, que gera uma má experiência pro jogador. Aí você corta. É, eu duvido que tenha sido o caso. Deve ter sido alguém que queria mostrar trabalho numa reunião de equipe ali e falou, olha, que tal se essa habilidade for assim, porque no Magic Digital ela vai rodar melhor. E aí todo mundo É tipo acata a decisão. aquelas melhorias mensais que uma equipe tem que colocar, né? Aí votaram na que, né? Elegeram a que teve mais votos, que foi essa aí e passou, né? Sim. É, bom, a última pergunta que fizeram pro Mário que eu separei aqui é você que joga Pauper, faz a pergunta aí. Mário, cadê os Fractions, Mário? Um Essa pergunta. Core 7 não tem Fractions, Mário. É, porque lembra que teve um corte, acho que foi M14, né? Que teve Fractals, inclusive um Fractals de 5 cores lendário, acho que foi Sim. M14. E ele respondeu o seguinte: que eles nem sempre vão trazer de volta mecânicas antigas em Core 7, tá? E que ele não espera que Fractals volte em Core 7. Ele quer sim que Fractals volte, mas não em um Core 7 futuro, em uma edição mais fechadinha, tá? Então tá aí para quem curte Fractals, abaixar um pouco a bola. Não vai sair em Core 7. Mas quem sabe depois de Então Haven, cara? espera. É, vamos ver, né? Se tomar... Vamos ver. É, acho difícil eles fazerem um bloco relacionado a Fractious, né? A Sim. menos que eles voltem para em algum contexto relacionado a tempestade ali, né? O bloco de tempestade, não vejo sentido, né? A menos que eles façam, inventem alguma coisa aí que os Fractious aparecerem em tal lugar e vão enfrentar alguma outra coisa e aí fazer um bloco relacionado a isso, mas... Tá. Torcer para que volte, nós precisamos de Fractos novos. Ah, lá vem o pessoal do Pauper querendo jogar, querendo, Queremos mais Lords. querendo trazer o Pauper de Fractals pro Tier 0, né? O deck já Precisamos de Lords de Fractos de outras cores, não quase só não verde e tem, né? branco. Quase não tem Lord Fractals, né? Mas do Pauper só tem verde e branco. Ah, Tem que é, fazer fica um um de cada verde. cor. Tem que fazer de outras cores, porque você fica limitado. Hoje só tem GW Fractos que joga bem. Esse pessoal de Pauper é muito pidão, viu? A gente tem um leque grande, a gente tem um leque grande de opções, então fica fácil você, escolher alguma coisa. Ou ele, você tem jogado Brawl? Ah, muito pouquinho, né? Um campeonatinho que o pessoal do YouTube tem feito é basicamente onde eu tenho jogado. No geral, o que que você acha do formato? Ah, eu acho divertido, cara. Não adianta você esperar muita coisa. É um formato divertido, dá para brincar, principalmente para quem joga T2, que vai ter um monte de carta parado. Ainda acho que, não sei se é incentivo a palavra certa, mas no físico acaba ainda, né? Eu ainda vejo um pouco de receio do pessoal jogar. As lojas aqui da cidade até tentou fazer, mas não pegou muito ainda não. Mas eu ainda acho bacana. Acho que é um formato que tem futuro, pelo menos para diversão aí. Eu montei um budget, bro, no Magic Online. Vou te dar meu feedback agora. Eu tô até surpreso com o seu. É porque você não joga muito Commander, né? Eu jogo Não. muito mais Commander 1x1 no Magic Online do que qualquer outro formato. Então eu joguei Brawl 1x1. É, inclusive vou subir um vídeo lá no nosso canal do Ractuscast, mas o que eu senti é o seguinte, não é tão legal quanto eu esperava, tá? É, em comparação com o Commander acima, quando as suas bombas são, sei lá, um Garruk's Horde, por exemplo, e não alguma coisa mais eficiente, você também vai demorar mais para ganhar o jogo fica mais equilibrado. Então você sente que ele se arrasta mais, demora mais. A segunda coisa é que o que me atrai no Commander é que o teu jogo 2 pode ser completamente diferente do jogo 1, porque você pode comprar outra parte do seu deck, sabe? Aquela outra metade que você nem viu no primeiro jogo. No Brawl não, o teu deck é de 60 cartas, ele sempre vai fazer a mesma coisa. Você sempre vai jogar da mesma forma, sempre vai tentar fazer a mesma coisa com ele, né? E isso não é para mim, pelo menos, divertido. Então não é que eu não gostei, entre jogar isso jogar standard normal, por exemplo, eu prefiro Brawl, tá? Mas se, quando você tem a opção de jogar um Commander, Commander é bem melhor. Então, o mérito do Brawl que eu vejo daqui para frente é poder ser incluído no Arena. Esse Sim. é o grande mérito. É um Commander que você pode incluir no Arena e aí dá vazão para aquelas cartas standard que você não acaba não usando, ou sei lá, uma nova forma de completar os desafios diários, coisas assim. Mas, no geral, a minha visão é essa, tá? Commander ainda é bem melhor, bem mais divertido, pelo menos. É, eu acho que no geral a comparação é até injusta do Commander com o Brawl. É, o Commander vai ter muito mais opção, né? Mesmo no cenário. Não vou nem pensar na parte competitiva, vamos falar só do mesão para baixo, né? Parte bem Sim. forfã do Commander. você tem muito mais opções. Qualquer carta ali de 6 manas que faça 1 milhão de coisas pode jogar num commander desse e ser muito melhor do que até os comandantes que se utiliza no Brawl, né? Então, por exemplo, eu tenho montei o Brawl do Arvad. O que é o Arvad? Um bicho 5 mana, 3-3 com lifelink e death touch, que dá mais 2 para as cartas lendárias. Sim. Então, tipo assim, ele só serve num deck de lendárias. E ele Sim. vai entrar, no melhor dos casos, no turno 5, deixando os outros bichos mais fortes. Sim. Só. Não tem impacto nenhum na mesa, né? Direto na mesa. Mais dois, às vezes com criaturas fracas. Né? Então, assim, em alguns casos, por exemplo, eu joguei o último campeonato que eu, a última partida que eu joguei. Eu acho que no game 2. Eu castei o comandante uma vez, ele morreu, eu nem quis trazer ele de volta, que não precisava. Eu já tinha bicho muito mais forte que ele, que não ia adiantar nada eu gastar 5 manas com ele. Ah, sim. É, Entendeu? Então, assim, tá vendo a diferença de tem power level? disso. E outra, tá faltando cartas próprias pro formato. No Commander, acho que pelo menos metade das partidas que eu jogo no Commander 1x1 no Magic Online são contra commanders dos produtos de Commander. Eles são muito populares. Se eles não são os comandantes, eles estão presentes no deck. E as cartas também, as cartas que vêm nesse deck, as inéditas, estão presentes nesses decks, né? E isso aumenta o power level, isso melhora a eficiência dos decks. Isso deixa, por exemplo, decks temáticos bem mais fortes. Se você faz um deck de mago, você pega uma Kez ou uma Azami, você tem mago desde a curva 1, os melhores magos da história do Magic que você põe no teu deck. Se você quiser fazer algo temático no Brawl, você fica muito mais restrito ao pool de cartas do stand. Então, assim, eu sei que tem um apelo para algumas pessoas, sim. É uma ótima forma de usar as cartas standard em papel e no Brawl, no Arena também. Mas em termos de diversão, se você joga Magic Online, eu acho que é bem mais divertido, é um investimento de tempo melhor jogar o 1x1 do Commander, por enquanto, tá? Eu acho que aí uma vírgula que cabe é que no meu caso eu não tenho tudo, mas por exemplo, se você fizesse um Brawl com todas as cartas disponíveis daquele comandante que você escolheu, entendeu? Por exemplo, eu fazia um Commander do Teferi, ou de 5 manas. Beleza, vou colocar tudo que tem de bom no branco e no azul. Não vou ficar pensando em budgets ou o que sobrou, o que eu não uso e tal. Não, vou colocar. Aí talvez as coisas fossem um pouquinho diferentes. Então você vai ter remoções eficientes, você vai ter uma base de mana melhor. Claro, vai ter aquelas cartas que você vai precisar de para completar a curva 1 e 2 e 3, uns bichão para completar as curvas maiores, né, para ajudar no late. Então, assim, talvez nessa forma de jogar, talvez seja mais divertido, né? Você poder contar com as melhores cartas do formato. Sim. Mas aí eu acho que foge um pouco do que eu espero que seja o formato. Eu acho que você teve primeiro que no Commander você não vai usar o Planinauta, né? A não ser que seja um dos poucos Planinautas que você pode usar como Commander. Uma outra coisa que eu não gosto quando todo jogo é parecido, assim. Por isso que eu não gosto muito de construído. Sabe? Eu gosto desse fator aleatório de imprevisibilidade. Então, quando todo jogo é parecido, ainda mais em um formato que você sabe que vai demorar, tem 25 de vida, tem mulligan gratuito, acho que as coisas se arrastam um pouco. Não sei. Essas experiências iniciais do Brawl para mim não foram tão boas. É por causa disso, né? Mas assim, é muito novo, muito recente. A gente vai continuar jogando, tentando se informar, tentando explorar novas formas e dando um feedback aqui como sempre, né? Isso aí. Tudo isso, essa volta toda, foi para dizer o seguinte: a Wizards ou a Channel Fireball tá promovendo o Brawl de papel, tá? O formato multiplayer, não o X1. No GP Richmond, por exemplo, que vai ser agora esse fim de semana, vai ter um campeonato enorme de Brawl multiplayer, tá? Com premiação gigantesca. Eu acho que vão ser quase 3 mil ticks, ou arredondando, né? Seriam 300 boosters distribuídos entre os quatro jogadores da mesa final. 4 ou 5, não lembro se as mesas de Brawl são de 5. Mas a Wizards então tá forte aí vindo com Brawl. Se quem curte o formato for vocal sobre isso, né? Se começar de repente acompanhar streamers, se declarar a favor do formato, se ela encher o campeonato das suas lojas, talvez esse tipo de promoção chegue até aqui, de alguma forma, né? Então fica aí a dica. Tem uma programação do CLM12 já postada. Ele CLM12 vai ser lá em fevereiro do ano que vem, dias 9 e 10, tá? É um sábado e um domingo. Vai ser no Promagno aqui em São Paulo, Centro de Convenções Promagnos. E o Pauper está no primeiro dia ali. Foi invertido, né? As finais do domingo desse CLM inverteu agora para esse próximo, no CLM 12. E estamos lá, T2 e Pauper no sábado. T2 e Pauper no sábado, Modern Legacy Commander no domingo. Normalmente, Modern é o formato mais popular que tem, né? Seguido pelo Standard. Então, se você aí que está ouvindo isso joga esses dois formatos, Standard e Modern, ou de repente Pauper e Modern, né? Você consegue combar aí o CLM inteiro jogando os dois dias. Aproveite e dá uma olhada na programação, porque já tem assim alguns eventos. Tem os LCQs, por exemplo, já tem Super Brawl e já tem horário. Os caras são organizados, hein? Já tem horário do Então, Super Brawl de sábado. 6 meses antes já tá com tudo programadinho, É mesmo, cara. já falou de draft, já falou que o draft agendado vai ter inscrição antecipada de R$ 30, né? Olha É, já só. fala sobre quem ganha vaga para final vai ser tal coisa, os horários certinhos. Eu achei fantástico esse tipo de É? organização. Olha, tem muita gravidez que não é antecipada, assim, com tanto planejamento. Caramba. Tô impressionado, parabéns aí. Vamos falar de outro campeonato aqui, o Nacional Brasileiro, lembrando, né, que vai acontecer aqui em São Paulo, dia 7, 9 de setembro, tá chegando. Criaram lá a City Class Games, criou um evento no Facebook. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma olhada, quem quiser dizer que vai participar e tal, né? Já tem 113 que comparecerão, né? E tem mais informações aqui nesse evento do Facebook, aonde eles também devem postar as coisas de última hora que surgirem e os outros eventos paralelos também. Tem o site também do evento, que eu vou deixar aqui para quem quiser ver, mas tá aí a dica, já tá criada, que é para lembrar o pessoal, né, ele, que faltam o quê? 20 dias aí. 20 não, 25 dias mais ou menos para o campeonato. Lembrando que o Nacional é T2, né? O evento principal é T2, mas teremos Pauper lá também. Teremos Pauper Isso, nos teremos todos 3 dias, os formatos. inclusive um Super Pauper no domingo com a premiação muito legal. Mano, e a Fatland, hein, que você vai ganhar por jogar? Nossa. Então, ó, você vai jogar Pauper e vai ganhar uma praia inundada. Nossa, cara, pra inundada foil ainda. Que beleza. Lembrando, a taxa de inscrição do evento principal é R$ 180 e as inscrições estão abertas. Passando agora ali para o Magic do Futuro. Muito legal esse link aqui. Que acho que foi o Eduardo, nosso padrinho, nosso ouvinte de bem longa data. Abraço para o Eduardo aí, lá do Paraná, que enviou o Magic do Futuro, que é uma reportagem aqui do site realnerd.com.br. Um professor do Rio de Janeiro, o Diego Martins, ele leva Magic como uma atividade extracurricular lá para as crianças da escola dele, né? Ele é de São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro. Lembra um pouco o projeto que o Jacó tem. O Jacó já falou aqui do projeto, que é muito legal. Já doei cartas, né? A gente já passou aqui o meio, como você faz para doar cartas para ele espalhar para os alunos dele. E é bom ver aí que tem uma nova geração de viciados condenados sendo criada pelo Diego aí. Boa iniciativa, assim, porque o pessoal está desenvolvendo habilidades necessárias, né? Que a gente vê que a educação hoje não está legal, a gente está formando muito analfabeto funcional, né? E o Magic treina muitas coisas, desde o inglês até a capacidade de planejamento, até a matemática básica, assim, para você fazer conta de cabeça, quanto dano eu dou nesse self-strike, essas coisas. Para a gente que está escutando isso, inclusive, é tão trivial, mas pensa quando você tinha, sei lá, 12 anos de idade. Não é tão trivial assim, né? Quem não exercita isso com frequência, não é trivial, não é fácil. Essa parte da mecânica do jogo é que a gente, né, a gente pode falar que, por mais que a gente talvez não tenha tido aquela educação maravilhosa, né, a gente sabe a realidade que às vezes muitas crianças têm no Rio de Janeiro, né, e que às vezes não tem realmente uma escola capacitada para ensinar o simples às vezes, né, e é o básico às vezes para criança. E realmente esse tipo de atividade extracurricular aí, a pessoa melhora muito a leitura, às vezes toma gosto por leitura, né, por causa de ações como essa, né? É Então, verdade. assim, sem contar, como você falou, ganhos de matemática, a questão social, né? De a pessoa tá ali com outra pessoa, né? Saber respeitar regras, que a gente sabe que é um problema grande hoje de sociedade, né? Sem querer entrar em mérito nenhum, mas eu acho que o ganho disso aí é fantástico. Então, acho que tem serviço de exemplo para outras pessoas que moram em locais. Aqui em São Paulo tem coisas, tem lugares desse tipo que precisam de trabalhos como esse. Eventualmente existem outras pessoas no Brasil fazendo trabalhos como esse. A gente até incentiva que divulguem isso, né? Passem aqui e-mails, sim, fotos, Facebook, etc. Para que a gente também divulgue, né? E saber, mas o meu não é tão grande, eu não tenho 50 alunos. Não importa se você faz com um, se você faz com 100. Cara, o efeito é o mesmo. Que você, se cada um pudesse ajudar uma pessoa de uma forma como essa, o nosso país estaria bem melhor do que está hoje, né? Eu falar, o efeito é o mesmo. A gente está condenando muita gente à pobreza, né? Vai ser todo mundo inteligente, pobre, porém inteligente. Exato, exato. Ou ele tem. Quem curte Cubo aí no Magic Online, tá chegando o Cubo do Pro Tour. Pra quem acompanhou aquele concurso You Make the Cube, né, que a Wizards fez, em que você postava uma lista de cubo temático e eles iam escolher ali entre todas uma pra rodar no Magic Online, iam dar um prêmio pra pessoa e tal. Essa foi uma das remanescentes, que não foi escolhida no final, mas eles pegaram a ideia e refinaram. A princípio, a lista tinha uma carta, uma cópia de cada carta que já pertenceu a um deck campeão de Pro Tour. Então ficaria uma salada muito bizarra, né? O que eles fizeram foi refinar, foi deixar, acho que com 540 cartas ali no número razoável, né? Colocar justa curva, mana de base e tal. E tá aí, até dia 22 você vai poder jogar esse cubo. Eu acho que fica um cubo Legacy piorado, mas ele tá permitindo alguns combos interessantes. Dentre eles, o mais legal que eu vi, cara, que tá no cubo Vintage, de qualquer forma, é o Sobrevivência do Mais Apto com Pesadelo Recorrente. Eu adoro esse combo. A dica do Eduardo também, bem interessante, cara. O Mana Traders é um site que tem um sistema de assinatura para você alugar cartas do Magic Online. Então, se você tem tempo, se você gosta de formato, sei lá, Legacy, Vintage, Modern, mas não quer ter um deck de cada, quer ficar mudando o seu deck de acordo com o que está jogando, você entra num site desse, aluga, tem aqui sistemas de assinatura por 10 dólares por mês, 30 dólares por mês, e aí você tem acesso à quantidade de cartas, né? A pool de cartas que você tem acesso muda de acordo com a assinatura. Mas é interessante para quem gosta de grindar e não quer ficar trocando de deck o tempo todo, ou pedindo emprestado como eu estou fazendo agora com o Fernando no Pauper. Mas é só aqui uma dica, tem muito brasileiro que conhece o serviço, que utiliza, né? Mas vou deixar aqui o link para quem quiser checar. Interessante para treinar. Projetinho interessante, como você falou, né? Para quem quiser grindar um pouco aí, para quem às vezes, né, já tem essa pegada de competitivo, né? Pegar um deckzinho desse e fazer uma recompensa, né? Pessoal que joga bastante assim, então, eventualmente, até não lembro, alguém já me respondeu que o valor que você gasta com isso aí, se você conseguir jogar as ligas, sei lá, duas ligas por dia, uma liga por dia e tal, você consegue pagar esse valor aí e ainda ter um certo lucro. Então, para quem tiver um tempinho aí, tá com um tempinho a mais, um mesinho de férias, alguma coisa assim, que quer entrar nisso aí, é um projetinho que vale a pena aí testar e ver se funciona mesmo, né? Se recompensa. Eu achei uma ideia interessante. Obrigado aí, Eduardo. E agora é hora de falar de grana, então. Vamos para cá. Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast. Agora é fase de compra mesmo, cara. Faz tempo que não tem fase de venda aqui, porque as cartas estão todas caras. Na verdade, o que vem de destaque é só aumento de preço. Tem pouquíssima carta com decréscimo, né? Com queda de preço, que vale a pena comentar. A primeira aqui que eu separei é a Leyline Preta, que chegou a R$200 ou 30 dólares lá fora. Subiu bastante essa aí, né? Pois é. Uma outra também que tem subido muito, cara. Trono de Get. No começo da semana, o trono estava 9 dólares. Um aumento de quase 3 mil por cento. Ouvinte não ouviu errado. 3 mil por cento. Exato. É, hoje o Eduardo mandou lá um link, né? O Trono estava mais baratinho. Deixa eu olhar aqui quanto que está em dólar atualmente. Já deu uma quedinha. 3 mil, os 10 dólares foram o topo e duraram um dia, né? Atualmente está metade disso, 5 dólares. Tem uma carta antiga lá de Lorve, não, de Pântano Sombrio, chamada Anoitecer Encantado, né? Enchanted Even. É um encantamento. Ele é híbrido azul e branco e deixa, diz assim, todos os permanentes são encantamentos além de seus outros tipos. A ouvinte está pensando, por que que vocês estão falando disso? Ele chuta um formato. Commander? Nossa, olha só, cara. Que cagão, hein? Nossa, esse não foi combinado, hein? Nossa, cagão não, velho. Muito bem, o senhor conhece muito bem os formatos, sabe? Intrinsecamente aí as manhas. Exatamente, é Commander que tá puxando, porque a gente teve aí um Commander Bunch, né? Que liga pra. O Commander Bunch. Essa carta aqui, ela custou durante muito tempo nada, assim, é uma rara, né? Mas era uma rara de 6 dólares, tá? Atualmente, no papel, ela tá 35 dólares. Ela aumentou Nossa. demais, ela teve um aumento brutal aí nas últimas semanas por causa desse comando. E a última É. no mall. Oi, perdão, ele pode falar. Não, só um comentário. Você falou de preço, eu lembrei. Então, um amigo meu comprou esse deck. Ele lançou no grupo aqui, perguntando algumas cartinhas que ele queria comprar para dar uma melhorada no deck. Aí ele perguntou acho que é Santuário de Serra, aquele terreno. Santuário de Serra. É. Que Aí ele falou. gera mana branca igual ao número de encantamentos. O número de encantamentos. Aí ele, quando viu que a carta já custa R$ 400, né? Se eu não me engano, SP ou MP, aí ele já falou assim: acho que eu vou deixar o deck do jeito que tá mesmo, não vou mexer com isso não. Vou mexer com isso não. No mall tem uma carta aqui porque acho que vale a pena destacar que joga inclusive Pauper ali. É o terreno artefato azul, o City of Synod, ou Synod. Ele deu uma bela aumentada aí na última semana, aumentou 300% só. Foi para quase um tick, tá 0,9 tick. Que é isso, hein, cara? Então, é engraçado porque ele saiu agora em. Onde que ele saiu? Em algum produto que ele saiu? Commander? Onde que ele saiu? Ele saiu em algum outro produto desse aí, ele saiu também. Pode ser o Eu não comando de sei porque. artefato. Eu não sei. Deixa eu ver aqui se tem Pode nota ser. onde ele saiu. Acho que ele saiu em algum outro produto, ele saiu recente aí. City of Synod. Isso é curioso. Agora tem que ter uma baixadinha, tá? Você consegue encontrar por 0,71 ticks, mas ainda é muita coisa para uma Mas carta se você vê comum. no gráfico de preço dele aqui, dá pra ver que ele tem vários altos e baixos, né? Ele tem uma história de oscilação muito grande, né? O último produto dele foi o Duel Decks Elfos versus Inventores. É isso. Ah, é. Então é Cara, esse mesmo que eu vi. eu não tinha visto o símbolo dessa coleção. É legalzinho o símbolo. É, o símbolo é bacana. O símbolo é bacana Nossa. mesmo. Também gostei. Curti, cara. Curti. Procurar umas lendas aí com esse símbolo pra. Mesmo que não seja foil, pra ter, porque eu curti mesmo. É uma flechinha, né? Com o símbolo atrás. Até os terrenos Bem básicos são diferente. bonitos. Eu curti. Bom, e é isso pela fase de compra, assim. Infelizmente, só coisa subindo de preço. Tem muito mais carta encarecendo do que barateando. Então guardem Sim. suas carteiras e vamos pro combate. E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rápidos Cast. Ele é o seguinte, teve GP Bruxelas e GP Orlando, ambos foram standard, e é interessante falar de standard porque o nacional tá chegando. Então, quando é um standard dessa maneira aí, que tava no meio de uma temporada Modern e tal, acho que abre muito espaço para o pessoal inovar, né? Porque tem pouca gente dando atenção específica, então ninguém assim quebrou o formato. Vamos olhar Bruxelas, por exemplo. No top 8 teve o Guilherme Waftapa, o francês, que sempre joga de controle, e o Jeremy Desani, né? Teve três decks Esper Control, incluindo o campeão, tá? E é um Esper Control bem controlzão mesmo, tem quatro Titã Azul e três Teferi. Então você vê que o deck é para chegar com o pé na porta, sabe? É super control mesmo. E Teferi marcando muita presença, faz toda a diferença o Teferi nesses Sim. decks, né? Esse aí é um deck que eu acredito que vá superar a rotação e talvez chegue aí no segundo bloco de Ravnica ainda forte. Talvez mude alguma coisinha para se adaptar às novas criaturas que devam sair, mas eu acho que esse é um deck que vai se encorpar bem para os próximos campeonatos grandes aí. É uma aposta arrojada sua, mas você lembrou bem, né? Ele vai precisar se adaptar às ameaças novas e aos decks novos. Ele está bem posicionado atualmente, sim. Em segundo e oitavo lugar são decks que não vão se adaptar bem depois da rotação, que é o Hack do Zago. Todo mundo já conhece o Não. Hack do Zago. Esses aí não vão sobreviver, até porque a Chandra Mind Sculptor tá saindo, o Razoret tá saindo, né? Em terceiro lugar, ele tem Turbo Fog. Esse é um Turbo Fog com quatro Nexus of Fate. Lembra que no, na semana passada a gente viu um Turbo Fog também que tinha aquele Karns Temporal Sundering, o feitiço lendário azul? Esse aqui Sim. fala, esse aqui falou, ó, quer saber? A gente não precisa disso, não. Relaxa. Tamo de Eu boa vou dar aqui. top deck nesse Nexus de novo, então pra que que eu vou ficar, né? Eu vou dar top deck nele. Exato, cara, ele rampa. Ele tem quatro Teferi e um Karn e uma Nissa Steward of Elements. E é isso. E o resto é Turbo Fog, que a gente já conhece. Então vai matar o oponente de tédio ou pelo Grimório, o que o oponente escolher primeiro. Olha só, tem um juramento de Teferi aqui no main deck. Para quem não lembra, o juramento de Teferi é 5 manas. Quando ele entra em jogo, você pode blinkar uma permanente sua, né? E ele tem uma habilidade estática que diz que você pode ativar habilidades de planinautas uma vez mais por turno, né? Duas vezes por turno, em vez de uma só. Você Imagina. imagina, se você joga dois turnos seguidos, né? Você usou quatro vezes a habilidade em sequência, né? Aí o emblema do Teferi é GG, cara. Não dá. Você vai exilar os É. terrenos do oponente, não tem como. É, você já vai lutar o Teferi aí. Uma das poucas coisas que sobrevive é o que tem, sei lá, Hexproof, sabe? Se você conseguir baixar um Karn de Tyrant na mesa, o emblema do Teferi não vai fazer nada. Eventualmente você vai ganhar o jogo, a não ser que ele tenha várias coisas para bloquear ou eventualmente para trocar. Vamos de quarto lugar aqui, Sultai Midrange. Ele, Sultai Midrange é estranho, né? Faz tempo que a gente não fala nessa palavra, Sultai. É um monogreen, na verdade, com muito ramp e explorar. E ele tá usando quatro tomadores de reféns e quatro bigodes, que ambos são resilientes à rotação, né? Na verdade, o deck como um todo tá parecendo resiliente à rotação, sim. Então, esse é um deck para se olhar. Na verdade, atualmente eu tô vendo que qualquer estratégia que tenha ramp, né? Começando com Lanoir, de repente até indo para aquela curva 5, o ramp de Amon Kett, que pega dois terrenos, tem chance aí de jogar três, quatro cores e fazer uns estragos aí. Quatro Hostage Taker e quatro bigodes no main deck. Bem interessante. E por fim, o último deck a falar é o sexto lugar, que é um deck de GPG para valor, na verdade, né? Ele consegue até ganhar sem o GPG. Tá cheio de criaturinha boa aí. É típico quando você chega aí no final de um standard, você tem, né, ele uma opção, uma gama de opção muito grande para criaturas que agregam vantagem de carta, valores, sei lá, como o Titã Verde, lembra que ainda tem o Titã Verde no standard? Sim. Então, tem o, por exemplo, todos os bichinhos verdes de explorar, né, o de duas manas e o de três manas que explora duas vezes, o campeão do raciocínio também. Então, é carta assim que normalmente produz muito valor. É, Então, é isso aí. GPG foi um deck que rodou em todas as cores, praticamente, né? Nessa rotação. Então, nada mais justo do que entrar nessa reta final de formato aí e tá agregando mais algumas coisinhas aí, porque já tá no fim da vida aí já, né? Daqui a pouco rota. Então vamos para Orlando. Orlando teve um jogador conhecido que é o Corey Burkhart da Channel Fireball. Ele é irmão do Brad Nelson, né? O Corey. Ele jogou e top 8 esse torneio aí. Em primeiro lugar tem um W Approach. Cara, olha isso, W Approach. Só que a Approach, quem diria, hein? Quem diria? Só que alguém tem que avisar o sujeito, qual o nome do primeiro mesmo, que saiu Magic 2019, porque não tem nenhuma carta de 2019 no main deck. Assim, de destaque ele tá usando quatro Teferi, né? O Approach já jogava antes de Dominaria, né, cara? Ah, tem cinco peixes. Pra falar que não tem nada. Ah, não, é M19, não tem, desculpa, é dominar. Verdade. Não tem nada. Quem é o Gabriel Joglar, né? Gabriel Joglar. Pô, não tem nada de M19. E ele tá usando dois approaches só. Você vê como ele tá confiante no esquema de controle dele. Ele venceu, né, um torneio, um GP inteiro com um deck de approach. Muito bem. Em segundo lugar, um deck também. Esse aqui eu acho que eu vi uma vez só, nos últimos instantes, que é um mono red agro de magos. Ele é exatamente isso. Não é um mono red veículos, não é esse mono red que o hack dos que a gente tá vendo, não. É um mono red com uma curva bem mais baixa que esses. Ele na verdade usa o Goblin Lança-Correntes, mas é o topo da curva dele, tá? Se você não contar o flashback lá, o eternizar da Kenra. E o resto é mago, cara. Tem o Soul Scar, tem Gitu Lavamancer, tem até aquele magozinho ruim de M19, que é 2 manas 2/1, um Viashino mago, que quando entra em jogo você dá 2 de dano no jogador, ou no Plenalto, sabe? Que nem no Pauper joga. Nem o Pauper tem 4 dessa carta. Mas por que tanto mago? Porque olha os bans dele. Ele tem um pacote com 4 Shock, 4 Wizards Lightning, que é um raio se você tiver um mago na mesa, e 4 Lightning Strike. E ele usa também 3 Chama de Keld, que é aquele encantamento saga que você descarta sua mão no primeiro capítulo. Eli, quantos terrenos nesse deck? Aí é muito Pauper, cara. Esse é 19 montanhas. 19 Ponto final. montanhas, cara. Que legal, que legalzinho esse deck. Gostei. Ele é muito E eu mais já. agro. Oi? Não, eu já vou dizer mais que eu não vou falar quem, mas eu sei que tem uma pessoa que vai jogar o Nacional com esse deck. Opa! Opa, interessante. Então, o pessoal que está se preparando aí com control, com mid-range, vai ter que tentar criar um deck resiliente aqui. Há um mono red meio que mid-range, que usa Chandra, usa o Dragão, usa Razorette, e um mono red desse, que vem com uma curva de topo 3, cara. Super rápido e produz vantagem de carta ainda com a chama de Keld, né? Essa Arrisca chama de aí. Keld é muito boa para esse deck, eu vou falar Nesse para você. deck. E olha, deck barato. De Baratíssimo. deck baratíssimo. Não tem nenhum terreno raro. Ótima opção. Assim, se a Wizard fosse lançar hoje a Challenger deck, poderia ser uma ótima opção. Infelizmente, ele não está tão resiliente à rotação assim. Não. Mas muito legal para quem quiser hoje jogar um torneio, ou tipo, não sabe o que vai jogar, vai para o Nacional e joga com esse negócio. As partidas serão rápidas, você vai conseguir comer, beber e ir no banheiro. E é um deck direto, né? Você joga rápido. Gostei, gostei. Mono Red, Mago. Você falou de preço, provavelmente o side desse deck custa 2 ou 3 vezes mais do que o main deck. Por causa da Chandra? Uma Chandra e 3 Razorette, ele já. Se bobear, acho que uma Chandra paga todo o main deck. Tá, talvez o Chain Wheeler botar seus R$ 20 aí. Mas tirando o Chain Wheeler, todo o resto você compra com uma Chandra. Oi, Lê, eu tô achando que o piloto desse deck, o Caio, ele é pobre, cara. Ele tem uma montanha no side. Que isso? Tem uma Pior, né, montanha no velho? Tá side, cara. montando o side. Será que ele falou assim? Ah, eu não sei o que colocar no side. Ah, põe uma montanha porque eu não vou usar mesmo. Mas eu acho que faz sentido porque boa Ele parte aumentou dos. a curva, né? Ele Ele aumenta a aumenta a curva, curva. isso que eu falo. Boa parte do side aumenta a curva. Faz algum sentido, sim. E ele Mas tem um mesmo assim. Cursed Ribbons que ele só vai usar a parte vermelha. Verdade. Será que ele apostou com alguém? Eu aposto que eu faço top 16 com essa porcaria, essa pilha de cartas aqui. Só pode, cara, só Nossa, mano, pode. parabéns, viu? Ah, Parabéns. você falou que ele não usa M19? Sim, ele usa um Banefire no side. No side, é verdade. Um Banefire. Não, mas tem mais, é o outro que não usa esse. Eu uso o Viashino é de M19. Ah, é verdade, eu já tô confundindo. É, o sono já tá batendo já. Então vamos pro terceiro e oitavo lugar, que são o mesmo deck praticamente, é Grixis Midrange com Nicol Bolas. Nós já abordamos esse deck antes, né? Mas é interessante sempre lembrar que o Nicol Bolas está presente e é uma ferramenta atualmente bastante usada pelos decks Midrange, tá? A gente tá falando, lógico, do Nicol Bolas The Ravager, né? Aquela criatura que vira o Planinal. Tudo bem com esse deck, ele? Não, esse um deck, eu acho que ele vai se manter, só que ele vai perder praticamente 80% do que ele é hoje, né? Mas eu ainda acredito que o Grixis, por causa do Nicol Bolas, ainda vai ser um deck que vai jogar. Ravnica promete, né? Eu não lembro quais são as combinações de cores que sai agora, você lembra, MP? Ah, não, de cabeça assim não. Em Guildas de Ah, Raven, cara, não lembro. peguei o C agora, hein? Mas de qualquer forma, você vai ter aí um auxílio na base, pelo menos uma das guildas, né, vão estar presentes Sim. Então de pode ser que Grixis. talvez Grixis não funcione bem agora nessa primeira, né? Na primeira coleção, talvez na segunda, lançando algum outro terreno, alguma outra criatura que combine bem com o esquema do deck. Mas eu ainda aposto bastante em Grixis para jogar por causa do Nicol Bolas. Ok, vamos esperar para ver. Então, em quarto lugar tem mais um Esper Control. Estou dizendo mais um, só que na verdade os outros três foram em Bruxelas, né? Agora nós estamos nos Estados Unidos. O Esper Control, esse aqui está um pouquinho diferente. Ele tem um bigode, 3 titãs azuis e 3 teferis, né? É um control com menos win condition. Na verdade, é o típico controle que está aparecendo aí nesse standard, né? Ele fala, ó, eu não preciso de tanto win condition, não. Um bigode, 3 titãs azul. Se isso não der conta, eu vou milar o cara com meu e sobrevivo com os meus teferis, né? É isso. Então, interessante aí. É engraçado que no mesmo tapete você tem um lado que é completamente agro, esse monohead, e no outro um Esper Super Control. Verdade. É, completando o top 8, ele tem um B mid-range, que é para. É mais um para jogar com mais bigode, né? É o B e é mid-range, então lógico que tem bigode. Tem o Hack dos Agro, a gente já conhece a lista. E, cara, o BG Constrictor voltou e ele tá adaptado. Olha só, ele tem uma Vivien Reed. Cara, mano, eu nem lembrava o que que a Vivien Reed fazia. É verdade. É, ela, no mais um dela, o que ela faz? Nossa, eu procurei Vivien Reed, veio uma cantora aqui. Nossa. Provavelmente digitei errado. Bom, uma Vivien Reed e dois desprezos de Vraska. O resto é bicho. BG Constrictor bem focado em criatura. Criou uma curva, vamos tentar curvar. E se vier Constrictor na 2 e o resto dos marcadores, né, balista e as outras coisas nas outras curvas, beleza. Se não, ainda tem muita criatura de valor. É, infelizmente também esse é um deck que morre, né? Com a cobra saindo aí, saindo Ah, do é, esse deck formato, né? vai sumir, vai sumir. Mas não, BG não dá para imaginar se vai ter alguma coisa. Tá bem largado as pontas aí, né? Não tá um negócio muito muito certo de que pode ter alguma coisa nessa combinação de cores, né? Então, vamos esperar para ver o que vai ser feito aí do BG. Mas é legal ver a Vivian jogando, né? É um Para quê? Planalto aqui. É verde e tal, né? A gente sabe que normalmente não acaba não jogando tanto assim, né? Sendo tão decisiva, mas é Foi, bacana. e ela compete ainda com a Nissa de 5 manas, que ainda tá no Sim. standard, cara. Eu puxei aqui pra ver o que a Vivien Reid faz. O mais um dela é horrível. Não se protege. Ela olha as 4 do topo e põe alguma coisa na mão. Mas o menos 3 dela é ótimo, né? Ela entra com 5. Então, menos 3 dela, destrói artefato, criatura ou. Criatura. Desculpa. Destrói artefato, encantamento ou criatura voadora alvo. Então, destrói sim os veículos, né? Que é bem interessante. Lembrando que ela é 5 manas para baixar. Ela tem um emblema também, mas para dar um emblema você vai ter que dar muito mais um nela. Então nem vale a pena falar. Então é isso. Esse foi o top 8. Nós vemos aí grande variedade, né? Inclusive permitindo estratégias agro, mid-range e controle. Parece um standard divertido de jogar, apesar de ainda carregar muitos traços de standards anteriores, né? Mas isso é natural porque, lógico, a pool tá no máximo, né, de tamanho. Mas para quem quiser ainda navegar um pouquinho mais e se preparar para o nacional, eu vou colocar aqui o link de um artigo do Sanduíche em que ele comenta sobre o standard pós-Pro Tour, tá? E o Sanduíche, como sempre, analisa muito bem e divide um pouquinho com a gente o que ele entende do formato, né? É um artigo bem rápido para ler, só para tentar se atualizar. Tá bom. Então é isso aí, cara. Vamos agora chamar a nossa convidada, tirar a Tuti lá do camarim com o Teobaldo. Teu balde deve estar até sem assunto já de Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lost. Carol, ou barra Tuti Wakalaka, bem-vinda ao Rocketcast. E obrigado aí por aceitar nosso convite. Muito obrigada por terem me recebido. Oi, pessoal. Para quem não conhece ainda, né, eu vou deixar o link aqui das tuas redes sociais, né? Tem Facebook, Twitter, Instagram e até o YouTube. Mas a gente já divulgou o teu trabalho aqui. Eu te conheci lá num GP ou no CLM, não lembro, que você tava. Você tinha umas orelhas pontudas. Ah, isso aí foi do GP do ano passado. Que eu fiz o cosplayzinho. Então, explica aí pro pessoal, você é uma artista, você altera cartas, né? É assim que você publica o seu trabalho e tal. Mas fala um pouquinho antes de falar sobre o seu trabalho, quem é a Tuti, né? De onde você é? Não precisa da idade, Sim. não, tá? Que você quer mancar. Ah, sim. Não, tranquilo. Ai, meu nome é Carolina, eu moro em Porto Alegre, eu sou formada em produção multimídia e fiz um semestre de artes na UFRGS. Eu sempre soube que eu ia trabalhar com algo mais voltado à arte, eu já trabalhei com ilustração digital, fiz uns trampos para publicidade, enfim, essas coisas de ilustração digital mesmo, de marqueteiro. E aí me falaram, tipo, poxa, mas você pode fazer arte, você quer tentar alterar umas cartas aqui? Aí eu comecei a alterar, fazer arte, porque sempre trabalhei com arte. E é tipo, ah, posso fazer uns desenhos pra média. E fui indo e tô aqui. Poxa, mas você jogava Magic e conhecia o jogo? Eu conheci o jogo, eu conheço o jogo, eu sei que Magic existe, e eu sei, tipo, muito por cima as regras desde 2008. Conheço, saca? Sei que existe e eu sei como é que meio que funciona, mas nunca me aprofundei muito. E agora eu tô trabalhando com isso faz 2 anos, eu ainda não sei jogar propriamente, porque eu não conheço carta, eu nunca não parei pra ler carta. Esse é o meu maior problema, na real, é ler carta, saber o que cada uma faz, saber quais são a moral dos decks. E isso tudo eu não sei. Eu sei que, tipo, ah, tem turno, aí tem manutenção, e aí vira terreno, e aí bate, e aí tem ponto de vida, ponto de defesa, aí instantâneas e feitiços. E é muito por cima. Pro ouvinte não tiltar, só tentando se colocar no seu lugar, né, Carol? Às vezes a gente não clica com o jogo mesmo, não se interessa, ou às vezes não tem tempo, né? Mas não quer dizer que você não possa se envolver dessa mesma maneira. É a mesma coisa que alguém chegar pra mim e pedir pra, sei lá, alterar uma arte, embora eu não saiba fazer isso, mas alterar uma arte de, sei lá, não sei, de Pokémon. Eu sei o que é Pokémon, eu não sei como joga o card game, mas eu consigo desenhar, sei lá, fazer um chapéuzinho em cima do Pikachu. Né? Sim, então... é basicamente por esse caminho que eu entrei, bem peguei o bonde andando, basicamente. Mas eu tô tentando... Perdão. Não, só ia dizer que, tipo, eu tô tentando aprender a jogar, eu converso bastante com os jogadores pra entender a moral do deck. E eu tô tentando aprender aos pouquinhos. Tem algum formato que você tem jogado, investido mais? Ou... Eu tenho um deck de Commander. Ah, qual Commander? Não é? É o de gatinhos que saiu no passado. Vamos começar por onde a gente gosta, né? Pô, eu gosto de gatos, vamos começar por lá. Ele é todo alterado já? Ainda não, eu ainda tenho muito trabalho de cliente pra fazer, pra começar a alterar meu próprio deck. É, toda vez que eu converso com artista é assim, também tem fila de trabalho pra fazer. Que bom, né? Que bom. E... Eu acho ótimo. A questão do Magic, né? Os jogadores, quando entregam uma carta ou pedem para você alterar, você consegue ter essa sensação de quanto aquilo significa para eles? Porque o Magic é um jogo apaixonante. Colecionador, sim. Então, ainda mais, né? Sim. Nossa, não, eu tenho puta cuidado com, tipo, recebo a carta do cliente, já põe no shield. Se der, eu ponho no top loader, senão eu ponho, tipo, numa caixinha específica só para coisa de cliente. Porque, mano, é um negócio importante. A pessoa tá confiando... Tipo, o serviço que eu ofereço é como se fosse uma tatuagem, uma personalização para uma pessoa, sabe? Olha só, ninguém tinha colocado dessa maneira, eu nunca tinha visto isso, como uma tatuagem. É como uma tatuagem, tipo, a pessoa é um negócio único, personalizado para essa pessoa, sabe? Então, uma coisa delicada, porque, tipo... Se eu avacalhar a carta, tipo, eu não vou substituir. É o negócio deles, sabe? Não vai ter o mesmo significado se eu perder. Ou se qualquer coisa acontecer. Tipo, mano, cuida disso com a tua vida. Aproveitando, né, que você entrou no tópico, já aconteceu de você, ou de você saber de alguém que estava alterando a carta e acabou arruinando a carta, né, deixando ela injogável e aí teve... Graças a Deus ainda não aconteceu comigo. Se ficou injogável pra torneio, pra misão, ainda dá pra jogar. Por exemplo, bom. De eu tapar um pouco sobre caixa de texto, tipo, ela não tá irreconhecível, não ficou completamente deformada. Tipo, ainda dá pra jogar, ela ainda faz o que ela tem que fazer. Certo. Tipo, não conheço ninguém, eu acho, que tenha danificado uma carta pra chegar nesse ponto. Saca? Tava alterando e aí foram lá e o gato comeu. Coisas assim, não conheço. E... Até porque tem todo um cuidado. E questão de do que as pessoas costumam te pedir, porque a gente vê uma variedade muito grande em alteração, né? Antes de entrar propriamente no que é a alteração e até onde pode ir para jogar em torneio e tal, eu queria saber qual é o pedido mais comum, assim, é pegar e transformar tudo, é só estender borda, apagar borda? É estender borda, eu acho que o que mais me pedem é estender a borda, fazer com que a carta pareça que não tenha aquela bordinha coloridinha. Carol, não sei se você tem noção disso, mas se por acaso sabe, alguém te falou qual foi a carta mais cara que você já alterou? A carta aqui mais cara que eu já alterei, eu acho que é uma Cálice do Vácuo, que eu restaurei. Oh, restaurou? Mas restaurei O que que ela. é restaurar? Restaurar é, por exemplo, ela tava com um pedacinho. Sabe quando a carta meio que passou no asfalto, tu tá vendo a parte porosa do papel? Sim. É a melhor definição que eu consigo dar do negócio. É tipo como se já tivesse arrancado um pedaço e tu tá vendo aquela partezinha porosa do papel que. Você faz isso com tinta? Você deixa ela tenta deixar ela mais uniforme mesmo? Exatamente. Eu restaurei, eu tenho no meu. Eu posso passar o link dessa foto, mas basicamente ela era uma Cálice do Vácuo, a cara da feiticeira e um pouquinho do cálice estavam danificados. Aí eu fui lá com tinta e arrumei e ficou ok. Ficou bem jogável. Não parece que foi restaurado. Nossa, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado quando eu penso em alteração de cartas, né? É restauração. Nunca tinha Sim. pensado nisso. Que legal. Não, mas às vezes vale muito mais a pena. Por exemplo, o Cálice do Vácuo, uma carta que custa R$ 300. Restaurar comigo foi o quê? 50? 80? Então, às vezes vale muito mais a pena. Tipo, peguei essa carta aqui toda chumbada, mandei para alguém restaurar, ficou 10/10, posso jogar com ela de novo. É, tipo, às vezes Sim. é mais barato esse processo. Que bacana. Vamos então falar um pouquinho sobre alteração mesmo. O que é alterar uma carta, né, que a gente fala? Não é simplesmente pegar tinta e desenhar em cima, né? Tem muito mais minúcia aí. Que tipo de alteração você acha que dá para definir aí? Você já falou de estender a borda, né? Sim. Eu acho que tem o estender a borda, tem a inserção, que é. Eu meio que defini, tipo, inserção eu chamo qualquer adição de alguma coisa que não seja da própria carta. Tipo, Tá. ah, eu quero botar o cogumelo do Super Mario na Tá. mão desse bicho aqui. Aí isso vai ser uma inserção de um objeto. Que eu vou estar colocando algum objeto. Aí depende do tamanho do objeto no negócio. Na carta, pelo menos é que o meu preço varia muito de acordo com o que o cliente quer. Tipo, se eu botar um negocinho, X valor, se eu botar um negoção, outro valor. Se é botar um negoção, aumentar as bordas, botar purpurina e fazer o escambau, outro valor. Se Claro. quer que eu invente uma arte completamente nova, do tipo, tem. Eu posso pegar uma alteração de alguém que já fez na internet, por exemplo. O Clug Alters, o próprio Sidney, se alguém pedir, ah, reproduza isso aqui para mim, eu posso reproduzir, mas vai ter um valor X para reprodução e eu ainda vou falar com uma pessoa. Tipo, oh, tô Ah, tá. reproduzindo aqui, beleza? E aí, Tá tipo, bom. sim ou não, saca? Desculpa interromper um pouquinho então, o raciocínio. Não, boa. Essa questão de você pegar e adicionar coisas ou mudar o preço do serviço, né, tem a ver estritamente com o tempo que é investido ou você coloca outras coisas também? Eu cobro de acordo com o valor do material e de acordo com o tempo investido, do meu esforço, do meu serviço, realmente. Ok. Eu não cobro de Material acordo com influencia, então? Desculpa, Carol. a carta. Hã? Material influencia, então, no, É, bastante na coisa? minimamente, não é muita coisa. É só por uma questão de. É que, tipo, eu tenho um valor X que eu pago pelas minhas tintas. Aí esse Sim. valor X eu vou. Tipo, vou usar minhas tintas por meses, meses, meses a fio. Então, tipo, dependendo do que eu comprei naquela remessa, vai ter um valorzinho que eu vou botar. É porque eu penso Claro, nisso. claro, claro, claro. Então, tipo, mas, tipo, é o valorzinho ao longo do tempo. Tipo, ah, daqui a um tanto tempo eu vou ter que comprar mais tinta. E vai que é uma tinta mais cara. E se a tinta que eu comprar for mais cara, vai aumentar um pouquinho. Certo. Aproveitando que eu puxei aí a questão do tempo, Carol, quanto tempo mais ou menos demora? Eu sei que você não terminou de falar ainda dos tipos de Não, alteração, não, mas pode ficar. A em gente pode média. pipocar de assunto depois. Esse é defeito meu, pipoco mesmo. Eu não posso Não, tomar café talvez. depois das 5, senão acontece isso. Também fico pipocando de assunto em assunto. O assunto era um negócio, aí eu já fui falando de outro, aí já fui metendo copyright e pô. E quando o assunto é apaixonante, pelo menos para mim, né? como Magic, aí não tem jeito. Eu nunca tive a oportunidade de conversar, de ter o tempo, né, de um artista assim como você. Então, começa uma enxurrada de coisas e eu atropelo meu próprio roteiro. Não, boa vontade. Mas, então, eu estava falando de tempo, né? Quanto tempo, mais ou menos, você gasta para alterar uma carta? Então, eu vou pensar no trabalho que mais me pedem, que é uma borderless. Dependendo do trabalho, vai umas 5 horas para menos ou para mais. Okay. A média é 5 horas para fazer uma borderless. Ok, você faz as 5 horas de uma vez ou é pingado? Eu faço as 5 horas de uma vez, a maioria, tipo, principalmente quando é gravação, quando eu tô gravando o meu processo, eu faço as 5 horas de uma vez. Eu tento, pelo menos, fazer as 5 horas de uma vez. Quando é pingado, Eu começo num dia e vou continuando nos outros. Mas eu prefiro muito mais só sentar e fazer de uma vez. Porque senão eu fico com muitos projetos inacabados. Ah, sim, sim. A história da minha vida. Né? Eu fico imaginando você em cima de uma carta com as ferramentas, assim, e alguém dando de comer pra você com canudinho, alguém passando um lenço na sua cabeça, secando o suor. Não. Eu tiro pequenas pausas entre essas 5 horas. Eu vou lá, como, volto. Mas ainda assim. Tem que gostar muito do que você faz para fazer. Eu gosto. É um trabalho minucioso, é um trabalho pequenininho, mas a tinta seca rápido, fica bonito. Uhum. Aí eu realmente gosto do que eu faço. É difícil tu achar uma paixão, ainda mais nos dias de hoje, poder ir atrás dela. Sim, sim. E os artistas não são tão valorizados quanto deveriam ser pela nossa cultura, né? Pelo mundo atual. Tem muita gente que fica, sem desmerecer ninguém, né? Mas sim, existe muita disparidade aí entre remuneração e oportunidades para quem, por exemplo, é bom em matemática e consegue trabalhar bem no Excel, vai para um banco, sim, e entre quem consegue, a partir da própria inspiração, né, provocar emoções nas pessoas. Mas você, pelo menos, tem a oportunidade de fazer o que gosta, de passar o dia inteiro imersa aí na fantasia, o que muita gente é incapaz, né, de fazer. Muita gente acaba esticando a vida inteira por empregos que não gostam, por ocupações que só drenam a vida deles, enquanto a sua parece que é alimentada pela sua própria imaginação. Isso é muito legal. Sim. Muito bonito o jeito que tu botou. Poxa, obrigada. Tá gravado, Alisson. Olha que coisa linda, tá gravado, meu Deus do céu. Tuti, então, vamos falar dos tipos, vamos voltar lá. Você falou, então, de extensão da borda, né? Fazer um borderless. Sim. Falou da restauração e da inserção. E da inserção, sim. Tem também, que mais? Tem a completamente personalizada, que é eu vou cobrir toda a carta e eu vou fazer algo completamente novo aqui em cima, baseado ou em foto, ou em alguma imagem, ou algum personagem seu, do cliente, no caso. Tem as borderless, dá para cobrir a caixa de texto, dá para fazer pop-out, isso que eu ia falar, que é quando só um pedaço, só um pedacinho do tipo, só a pontinha do mastro vai para fora da caixa de texto, e aí a gente põe uma sombrinha para parecer que tá passando realmente por cima. Ah, tá, olha só. E esse tipo de coisa também tem. Eu fiz uma. Na real, eu tinha que deixar aberto aqui o meu portfólio das coisas. Eu tô com todos aqui. Eu fico navegando enquanto você fala. Navegando nas fotos, no Instagram e então. Sim. Nossa. Mas basicamente. Nossa, eu tinha que ter aberto isso aqui antes. Enquanto você tenta lembrar aí, eu vejo que tem gente que pede estilos muito diferentes, Otus. Tem gente que pede coisa parecida com anime, né? Então você vai lá, tem que desenhar um anime, eu imagino. E tem gente que pede algo mais parecido com quadrinhos ocidentais. Você tem a habilidade de desenhar em ambos os sentidos ou existe alguma técnica para trazer esses desenhos externos e fazer a inserção? Então, eu alterno nos estilos usando, eu uso uma técnica de papel carbono, às vezes, que é basicamente eu faço a faço uma primeira camada na, em cima da carta, porque eu não apago o que tem embaixo. Tipo, se a pessoa não gostou da arte que eu fiz, ela pode, se ela quiser, raspar tudo e tentar deixar a carta original novamente. Tem gente que apaga, tipo, tudo que tem na carta. Eu prefiro fazer assim. É possível apagar a tinta, né, que tem por cima e ter a carta por baixo ainda? Sim, não sei se ela vai estar completamente, tipo, sem nenhum dano, sabe? Mas tá. Ela vai estar ali. Legal. Aqui, eu ia mandar isso aqui. Essas técnicas que você disse que usa para trazer, né, para a carta, é, lógico, eu imagino que você também desenha de vez em quando, sim, no braço. Eu faço com traço. Eu trabalho com arte desde os meus... Que eu decidi fazer disso uma profissão foi desde os meus 16 anos. Olha. Tem um tempo aí, mas tipo, desenhar desenho desde a sexta série, querer levar isso como profissão, eu decidi aos meus 16. Olha, que coragem. Então lógico, você vem praticando há muito tempo, né? Sim. Tem uma pesquisa... Oi, perdão. Ainda não estou no nível que eu queria estar, mas estamos treinando ainda, né? Tem uma pesquisa que diz que se você passa até os 21 anos, acho que são 10 mil horas, se não me engano, fazendo a mesma coisa, praticando a mesma coisa, você vai chegar num nível de semi-expert, né? Num nível bem, bem avançado daquilo. É por isso que muitos pais também colocam crianças para lutar judô desde os 3 anos de idade, coisas assim. Sim, para assim, eles... Desde pequeno. Simplesmente por exposição àquela atividade duas vezes por semana, uma hora, uma, duas horas por vez, você vai acabar sendo um mestre, né? Quase mestre naquilo. Olha, eu queria destacar aqui, até colocar o link para o pessoal ver, você fez um raio com a arte do McFly, poxa. Ainda... Sim. Aí você brinca comigo. Que nostalgia. Esse raio aí, na real, é baseado no que o Clug Alters fez. Mas eu peguei a mesma ideia dele, só eu fiz da minha versão. Tipo, peguei a mesma cena, os mesmos personagens, só modifiquei algumas coisas. Olha, até pra não ser só um copy-cola, né, do que outra pessoa fez. Mas eu gostei bastante desse, é um dos meus mais populares. Nossa, muito legal, Imai, muito legal. Fala um pouquinho pra gente, então, Tuti, de como funciona as restrições, né, pra quem alterar a carta. Quando é que você pode continuar utilizando ela em um torneio com réu competitivo ou profissional? Então, eu posso. Vocês podem usar em torneios competitivos desde que as caixas de texto estejam intactas. O nome da carta não esteja modificado, nem o custo, nem a poder de vida e defesa. Tipo, peraí, as caixas têm que estar intactas ou o texto? As caixas têm que estar intactas. As caixas. É porque você olha para o raio. Tem uma grana, a maior parte da caixa não tem texto. Não pode, então, entrar ali alguma coisa? Então, é que depende muito da carta, se ela é icônica ou não. Por exemplo, a própria Wizards, você já fez o raio full art que não tinha texto. Uhum. Então depende do quão reconhecível a carta é para os jogadores. Por exemplo, se for tipo um Niv-Mizzet, que tem todo aquele flavor test de coisa escrita dele, se você tapar aquilo ali, não vai poder ir para torneio. Tipo, tem algumas cartas que pode, tem outras cartas que não pode. Depende muito do head judge. Não posso dizer que tipo, isso aqui com certeza pode, isso aqui com certeza não pode. Tá, mas se tiver um espaço livre, vazio, na caixa de texto, qualquer que seja a carta, você pode inserir um cogumelo do Mario ali? Se eu não me engano, isso aí é uma pergunta mais para juízes, mas tem juízes que deixam e tem juízes que não deixam. Ah, tá. Eles não gostam de coisas que entrem na caixa de texto, normalmente. Tá. Então vamos voltar. É a caixa de texto que tem a restrição, que é mais o nome da carta e o custo? Sim. O nome da carta, o custo... E a caixinha ali de vida e defesa. Tem gente que também não gosta que tape número de série. Tem juiz que já me falou, pô, eu não gostaria que tapasse o número de série. Aí tem juiz também que não gosta que tape o nome do artista. Então depende muito do head judge e dos juízes. Mas eles falaram que tipo, algumas podem, algumas não podem. É curioso porque você acaba navegando por todos os formatos também de frame de carta, né, Tuti? Sim. Apesar de não jogar Magic, você precisa estar familiarizada com todos e ver onde está, por exemplo, o número de colecionador de cada um. Sim, eu tenho que ver onde é que tá o número de série de cada um deles. A grande maioria, tipo, a maioria do pessoal que me pede é pra mesão. Então eles falam, não, cara, pode brincar. Tá, se eu posso brincar, eu não vou me preocupar em manter essas coisas a salvo, sabe? Sim, deixar sim. O nome do artista, a coleção e pronto, pouca coisa. Tá. Às vezes, umas eu deixo a coleção, outras eu tiro a coleção, às vezes eu tô afim, às vezes eu não tô afim, depende. Roda aí, Teobaldo! Aqui é DR. Dependendo do nível de alteração, você tem uma carga de tinta maior sobre a carta, né? Existe alguma restrição sobre, em relação ao peso ou ao relevo provocado na carta? Tem, com certeza. Não, não pode alterar, não pode ser marcada a carta, não pode marcar. Não é permitido que seja identificável. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui o próximo. Pra quem não sabe, uma das coisas que a Carol me conquistou, né, foi o folhetinho que ela faz, inclusive que ela entregou pro professor, né, Carol, quando ele veio pro GP, que é um folhetinho que você distribui para todo mundo, não precisa ser cliente, ser nem nada, você coloca lá no seu stand pro pessoal retirar. Pro pessoal retirar e tá ali tudo explicado quais são os limites de alteração, para que você, antes de decidir comprar com ela ou fazer uma alteração com ela ou não, você tem a informação, né? E eu acho isso uma sacada fantástica. Você, inclusive, o folheto é muito bem explicado, tem exemplos ali, né? Tem toda a sua marca, né? Que é a gatinha ali, que é você, na verdade, né? O avatar da marca. É a Tucci. E achei fantástico isso aí, é bem informativo. Eu peguei o folhetinho naquela oportunidade, mas eu tenho péssima memória e eu também preciso repetir as perguntas por causa do podcast. Porra. Não liga, não. Eu acho que é muito importante repetir essa informação, porque as pessoas esquecem, eu mesmo esqueço. Até eu tive que abrir meu próprio folheto aqui na frente para poder estar vendo as respostas. Eu esqueço, né? Sim, sim. E então eu sobre essa restrição, tem restrição então de peso e de relevo, de marcação, né? Tem restrições de peso, tem restrições de conteúdo. A carta não pode ficar irreconhecível, carta não pode conter conselhos estratégicos nem imagens ofensivas. Olha só. É, tipo, eu não posso fazer um cancel com o dedo do meio, porque isso não vai poder ser usado em torneio. Aqui. Isso foi bem lembrado, nem tinha pensado nisso. É, carta não pode. Uma carta ou sleeve é considerado marcado se for possível identificar a carta sem ver a frente dela, incluindo arranhões, descoloração e dobraduras. Tem isso também. Ok. Uma coisa que é bom lembrar pro pessoal, que quem usa aquele shield transparente, tem que tomar cuidado com o borderless, porque às vezes a tinta cai pro lado da carta, né, Carol? E aí você, sim, olhando a carta de lado, consegue saber o que tem ali. Exatamente. E uma coisa que eu faço é lixar às vezes. Ah, você lixa, sim. Eu tento não deixar as rebarbas da tinta. Vamos rapidinho falar sobre o processo, então. Quando você precisa, por exemplo, fazer uma borderless, não é simplesmente jogar tinta em cima, né? Existe uma preparação da carta. Particularmente, eu faço uma capinhazinha. Tipo, às vezes, tipo, dependendo do quão difícil é a alteração, eu não faço a capinha. Mas a maioria das vezes faço uma capinha de fita. Que é... Eu não sei como que eu vou explicar isso em áudio. Mas, basicamente, eu ponho fita crepe na parte de trás da carta para proteger a parte de trás. E aí, na parte da frente, ao invés de papar tudo, eu ponho só na parte onde teria a cola sobrando da fita de trás. Ah, tá. Que aí eu só deixo só a parte de trás estar coberta e a parte da frente está completamente exposta com essa capinha. Certo. A partir daí eu faço uma camada base, uma camada de cinza básica, porque a acrílica na carta de Magic ela não pega direito. Então eu faço uma camada de acrílica, porque acrílica pega, acrílica no cartulinazinho ali não pega. Então eu faço uma camadinha bem fininha de tinta, só pra mim, só pra quando eu começar com a tinta de verdade, ela aderir de boa. Tá. E aí eu vou pintando, vou fazendo conforme for, camada por camada, mas é tudo camada muito aguada. Então é bem, é tipo, faz um pouquinho, espera secar. Faz um pouquinho, espera secar. Ah, faz um pouquinho, espera secar. Por isso que demora de 5 horas. Exato. Por isso que demora pra caralho. Aquele esquema de limpar a carta com acetona pra desenhar em cima, você faz em alguns casos? Eu faço só quando é em foil. Porque em foil tu quer deixar o brilhinho, né? Tu quer brincar com a parte brilhosinha. Aí eu pego um palito de manicure com um pouquinho de acetona e vou indo aos pouquinhos tirando da parte em que eu vou querer deixar brilhoso. E aí eu vou com tinta. Porque, tipo, como eu vou pintar com tinta por cima, vai ficar fosco a parte que eu pintar. E se eu quiser deixar com um pouco de foil aparecendo por baixo, eu tenho que diluir bastante a minha tinta. Tem que ficar quase uma camadinha de água. Então, tem vários cuidados para tomar quando eu vou fazer com foil. É a única vez que eu uso acetona, realmente. Ou quando eu tenho que corrigir alguma coisa que eu legitimamente caguei muito, aí eu tenho que realmente ir lá com acetona e tentar corrigir. Os pedidos de alteração em cartas foil são comuns? Às vezes tem. Não é muita gente que sabe que eu faço, até porque boa parte dos... mas alguns alteradores eu sei que não fazem. Certo. Então, tipo, mas tem. Me fizeram pedido de algumas foils. Até hoje eu só fiz uma. Eu tenho que fazer mais. Eu só fiz uma oficial, real oficial, que eu entreguei pro cliente, o resto tudo fui eu brincando de foil. Aí minhas brincadeiras eu mantive pra mim. Mas eu tenho que fazer pra cliente ainda. Cara, agora uma dúvida séria mesmo, assim. Como você consegue pintar em cima de uma cartinha? A região de arte da carta é pequena demais, é minúscula. Pincéis de manicure. Meu Deus, é muito pequeno. Eu vejo aquele canvas do Bob Ross, por exemplo. Pô, aquilo é uma maravilha, que você pode dar umas pinceladas ali, que é uma beleza, né? Agora, uma carta de Magic é minúscula. Como que você consegue? Eu já pensei até em comprar aquelas lupas pra cabeça de joalheiro, sabe? Sim, Já pensei em comprar uma dessas. Mas eu acho mais prático pintar em coisa em superfície pequena, porque seca mais rápido a tinta. Tipo, por mais... Eu já tentei fazer uns quadrinhos, ou começar a pintar grande pra levar alguma coisa pronta pra vender no GP. Não deu certo. Mas eu tentei, e aí a tinta demora demais pra secar. Eu carregava o pincel e fazia o cambal, e aí, tipo, tá, espera secar. Se fosse uma carta, já secava em menos de 5 minutos. Ah, sim. Ela, como sim. Era um papelzão, eu tinha que ficar esperando. Aí, tipo, mano, como é que os pintores de antigamente faziam? Como é que eles esperavam esse tempo todo secar? Eu sou uma pessoa que gosta muito das coisas instantâneas. Então, verdade. Pra mim, pintar cartinha de Magic, melhor coisa que tem, porque seca rápido, eu posso sair pintando, e aí se eu carrego o pincel, eu posso tirar, é tão bom. Eu gosto tanto. E, Carol, olha, já te chamei pelo nome profissional. Ah, tranquilo. Agora, esse é meu nome mesmo também. Os dois sou eu. Você atualmente faz serviço de arte, né? Apenas para Magic, ou existem outros clientes de outros jogos ou outro tipo de jogos? Existem outros clientes, mas não de outros jogos. É mais para fazer commission, personagem de RPG e artes para coisas que não são necessariamente Magic. Tá, tipo, interessante. Eu faço, já fiz emoticons para canais de live stream da Twitch, já ajudei a fazer banner, fiz coisa para, sei lá, padaria em Novo Hamburgo. Os negócios muito... Vão pegando o que tem, né? Claro, experiência, poxa. É toda experiência. Eu trabalho, realmente. Estão pagando, tá, tô fazendo. Tá certo. E você diria que o quê? Metade dos seus clientes são de Magic? Mais que a metade? Eu tô tentando focar minha clientela em Magic. Então, a grande maioria dos meus clientes são de Magic. Porque eu tô tentando não precisar mais fazer frio. Eu quero trabalhar só com alter sensível. Que legal. E existe alguma ambição depois, assim, você gostaria de expandir esse trabalho talvez para, de fato, ser uma artista, de repente ter uma arte sua numa carta, assim, que não seja para alguém alterar, né, uma arte sua? Sim, mesmo. Sim, uma arte minha na Wizards. Não, pior que eu não tenho esse tipo de ambição. Eu gosto muito de trabalhar para os jogadores e que o meu trabalho seja, tipo, de pessoas para pessoas. Ah, eu não gosto muito da ideia de trabalhar para uma empresa. Eu já trabalhei para empresa, eu sei como é que funciona. Me apetece muito. Eu gostaria de continuar trabalhando com alteração, mas talvez expandir para um público internacional, para fazer para mais gente alterações de cards. O interessante é que o seu cliente chega e fala: eu gostaria que você pegasse essa carta e adicionasse isso. Então você sabe que aquilo é um projeto de paixão dele. Né? Sim, exatamente. Um artista da Wizards, por exemplo, tem uma descrição de uma arte que vai ser encomendada, mas ele não sabe se vai estar numa carta boa, numa carta ruim, ou se de fato as pessoas vão olhar mais para o texto da carta do que para a arte. Né? Então tem essa relação que você comentou, que é muito mais emotiva, né? Você conhece cada cliente, você sabe o que aquilo significa para cada um. Você vê o rosto do cliente na hora em que ele recebe a carta, né? Na hora que ele olha o serviço pela primeira vez. Isso aí deve ser legal. Esse contato um a um eu acho que é muito importante. É a parte que eu mais. Uma das partes que eu mais adoro de trabalhar exatamente com alter para jogador de Magic. Porque, tipo, o jogo é uma coisa apaixonante, sabe? É um público que me recebeu de braços abertos e até hoje eu sou. Tenho obrigadas para dizer para todo mundo. Legal. Então, é muito quentinho, é muito confortável. Eu só tô muito trabalhando com isso. E Tuti, sobre os artistas, assim, você chegou a conversar com algum, a ver qual que é a relação deles com vocês, artistas alteradores, né? Porque em alguns casos vocês invadem a área da arte deles. Eu não tenho noção nenhuma se existe algum tipo de resistência a isso por parte deles, você sabe? Então, eu falo da Wizard of the Coast, tem o número de série e foi impressa, tá lá com eles. Beleza. Mas a Wizards pode imprimir algumas em próximas versões e os artistas têm as suas versões de artistas que eles vendem na sua banca de token. Então eles não veem nenhum problema na questão de alteração. Eu não vi nenhum deles protestado, tipo, ah, tá tapando minha arte. Ah, sim. Não vi, pelo menos, que eu não sei, de gente que fica reclamando, tipo, ah, nossa, tá tapando minha arte, tá vacalhando meu rolê. Não conheço nenhum que tenha dito isso. E também porque existem mais de uma. Não é uma arte única. Sim. Se tivessem alterando, tipo, a original, saca? Aí sim, realmente iríamos ter um problema. Mas como é uma cópia da cópia da cópia, tá tudo bem você querer brincar e fazer um bigodinho de francês. Sei lá. Googly eyes. É, googly eyes. Bota googly eyes. Não, googly eyes vai alterar até... uma coisa que eu acho bom destacar é que o jogador de Magic tem, não só o colecionador, mas o jogador normal, ele muitas vezes tem essa vontade de personalizar. E o jogo é altamente personalizável. Não só porque fichas você pode personalizar, dados você pode, a cor e o shield do deck, a deck box, mas muitas cartas têm várias artes diferentes. Tem várias versões, foil, não foil, promo, masterpiece. Só que muitas também não tem. Muitas têm uma única print. Uma única impressão, né? Uma única versão e o privilégio de poder ter um artista próximo aqui com quem você pode detalhar exatamente o que você gostaria que fosse feito e ter aquilo para você guardar para sempre tem que ser valorizado, né? Aquilo é única. Se você alterar hoje uma lenda minha que eu coloco na coleção, só eu vou ter a lenda daquele jeito, alterada daquela forma. E eu posso mostrar para qualquer um que todo mundo vai se impressionar, porque vão olhar ela pela primeira vez. Vão olhar uma coisa que nunca tinham visto antes. Né? Sim. Então isso tem que ser valorizado, sim, eu acho bacana. E espero que os jogadores vão mais atrás dos artistas. Né? Tem você, tem o Sidney Lee, que é daqui do estado de São Paulo. Vocês costumam estar sempre juntos, né, nos CLMs e sim, tal. Sim, não, tem o Galho também, tem o Isidio, tem uma galera que está alterando. Ah, que legal. Vamos valorizar, então. Que todo mundo ganha com isso, né? Eu, às vezes, perco mais tempo conversando com meu oponente sobre alguma deck box dele, ou shield que eu acho bonito, ou playmat, do que sobre a partida mesmo, porque eu acho que faz parte do Magic esse fator comunidade, sabe, Carol? Acredite sim que do nosso lado, não só para quem coleciona, mas para quem joga também, existe essa valorização. Ah, eu gosto muito de ouvir isso, porque, tipo, eu nunca, até agora, ainda não me senti desvalorizada. Que eu tô me sentindo muito valorizada, aliás, trabalhando com Magic, tanto que é por isso que eu quero continuar, porque em todas as outras áreas eu me senti desvalorizada por falta de experiência e que eu tô me sentindo valorizada, tipo, é estresse a sensação. Sim. O interessante também é que o seu portfólio é gigantesco, como você comentou, né? Cartas são pequenas e são muito variadas, né? Você tá trabalhando em cima de várias cores, cartas totalmente coloridas, como o dragão aqui, qualquer uma, fichas também. Então, o seu Sim. portfólio é gigantesco, dá para ter uma E vai ideia continuar bem. crescendo. É bem legal de ver, é um colírio para os olhos aqui, ficar navegando no Instagram e no Twitter dos alteradores. E ainda está faltando coisa ainda para postar. Deve ter uma fila aí de coisa para. Não, é que eu tenho tanta rede social que aí, tipo, tem mais coisa numa do que na outra, e eu tenho que botar. Inclusive, vamos falar de rede social então. Você tem o YouTube aqui, você começou. Eu ia dizer recentemente, mas vai fazer um ano, né? Vai Que fazer um ano que eu comecei a botar os vídeos no YouTube do meu processo. legal. Tem vídeos aqui que você acelera, né? É SpeedPaint, a grande maioria deles é SpeedPaint, eu não ponho o tempo completo da arte, porque senão ia ser um vídeo de 5 horas. Aí eu acelero pra caramba. Tem uns de live 2 horas, 2 horas e pouco, você É, isso fez. aí eu de fazendo os live streams. Às vezes eu faço live stream, às vezes eu fico só conversando. Ultimamente eu tô só jogando videogame. Mas aí E eu tento variar o conteúdo às vezes. é legal, o pessoal pode ver como que você faz, como era a carta antes, como ela fica depois, né? Mais uma forma de quem tiver em dúvida, né? Se dá o seu bebê para você alterar. É, Ter uma porque ideia. eu prometo cuidar bem dos filhos do que, né? Muito. Eu sei como é. Muitas vezes é quase um filho mesmo. E que mais? Sim. Que mais de rede social você tem, Carol? Ah, eu tenho Twitch, tenho YouTube, tenho Instagram, tenho Twitter, tenho Facebook, já falei? Não sei. Mas tem canal no Discord também. Eu tenho basicamente todos. Eu tô na Steam, mas na Steam, tipo, nada a ver. Mas, basicamente, todas as redes sociais com o nome Tutti Wakalaka, vocês vão me achar. Deixa eu colocar aqui nas minhas notas esses links para o pessoal achar. Aí vocês se deliciem aí com o que a Tuti faz. Tuti, estamos terminando aqui, então. Muito obrigado, tá, por dedicar esse tempo aqui com a Eu que gente. agradeço o convite, poxa, muito obrigada. Tinha mais gente aqui, mais co-host que queria falar contigo, mas é sempre difícil casar horários, né? Então, queria aproveitar a oportunidade assim que ela aparece. Mas os outros co-hosts aqui apreciam também o seu trabalho, principalmente o Felipe, que sugeriu, te chamou o quanto antes, aproveitar aí que a gente teve essa experiência legal. Nós tiramos uma foto com o professor lá, né? Sim, a gente fez um meme, a gente reproduziu o meme, muito bom. Foi muito legal. Então foi interessante porque a gente integra várias áreas do Magic, né? A gente que não joga, eu também quase não jogo Magic, mas Ah, a gente está acontece. relacionado com isso. Não, mas você sabe muito mais que eu, poxa. Tô muito mais por dentro do meta do que eu. O meta mudou, saiu coisa nova na última coleção, não entendi nada. Ah, é questão de tempo. Uma hora se tiver que descer aí pelo rodamuinho do jogo, você vai ver daqui a pouco você tá jogando CLM também, em vez de montar o stand lá, já pensou? Daqui a pouco eu tô. Eu tenho medo de começar por isso, porque eu sei que se começar eu vou. É tipo, eu não posso me jogar, eu tenho muito trabalho pra fazer. Isso aí, você tem mais alguma coisa para falar para quem tá te ouvindo? Só agradecer a oportunidade mesmo e continue jogando, continue se divertindo, continue fazendo essa comunidade uma comunidade muito querida. Isso aí, quem se interessou pela Carol pode olhar lá nos links que eu vou deixar na descrição. Normalmente esses links são postados no nosso Facebook, quando eu divulgo o podcast, porque as outras mídias, né, é complicado ficar postando link. Às vezes o Twitter, por exemplo, não tem todo o espaço para deixar, mas pelo menos a marcação vai estar lá. E quem quiser procurar é Tuti Wakalaka. Uma última pergunta, por que que esses nomes? Todo mundo pergunta. Bom, esse nick eu criei lá quando eu tinha 14 aninhos, quando eu estava começando a usar a internet. Uau. Pucci é uma personagem, que é uma personagem original de uma amiga minha. E o Wakalaka é uma música de DDR, Dance Dance Revolution, aquelas máquinas de dança. Ah, sei, Então, sei, sei. aí eu juntei o personagem que a minha amiga criou, parece que o nome era. Que ela falou: Ah, nossa, tem a cara do personagem que eu criei. Tá, sou eu, Pucci. Aí o Wakalaka era a música, música e a gente misturou tudo e virou tuxuacalaca. E por alguma razão na internet ninguém mais tinha esse nick. Eu consigo usar ele até hoje, eu fiz um e-mail tuxuacalaca. Então, tipo, só foi. É, foi abençoada mesmo. O meu chute era alguma descendência de polinésios aí. Não, a história que eu tô dizendo ultimamente é, tipo, durante as minhas viagens pela América do Sul, esse é um canto rítico tribal que eu conheci, que significa não tenho ideia do que eu tô fazendo. Você foi rebatizada como Tuticalaca. Basicamente, sabe? E é um nome com significado muito profundo, de eu não sei o que eu tô fazendo. Eu devia ter começado por essa pergunta. Pois então. Mas o pessoal vai ficar com essa, gente. Obrigado, Tuti. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR. Ele, deixa eu falar isso aqui, senão a Tuti vai me bater. Ela tem um padrinho, ela esqueceu de dar o link, eu vou deixar aqui. O curioso é que tem um nível de padrinho dela, né? Que uma recompensa é todo mês você recebe um main de básico alterado, sem a borda, sabe? Com a arte expandida. Ótimo. Interessante, né, cara? É bacana, eu vou deixar aqui o link pra quem quiser ver. E uma outra coisa, acho que foi o Eduardo, não sei quem é que compartilha lá no nosso grupo, o Magic tá ficando mais popular. Ou alguém pagou pra criarem uma matéria no site Legião de Heróis do UOL, tá? Mas, assim, 10 motivos pra você começar a jogar Magic. Eu não vou falar os 10, né? Se você tá escutando isso, você já tá, já era. Já tá perdido, já. Mas, assim, mostra que o Magic tá ficando popular. O UOL é um site de grande visibilidade, né? É o portal mais visitado, o relançamento de Raven, tá? Eu tô prevendo aí que muita coisa que tá começando agora vai terminar lá, e eles devem fazer aí alguns eventos especiais, grandes promoções, tudo visando o crescimento do jogo, visando os jogadores novos, né? Porque, cara, depois de Dominaria, depois de Innistrad e Zendikar, a última cartada para você popularizar e tentar voltar a Magic e juntar jogadores antigos com novos é Ravnica, né? Não dá, vamos voltar para Theros. Nossa, grandes memórias nostálgicas de Theros. Não, essa é a última cartada. Desculpa quem gosta de Theros, mas é muito recente, inclusive, né? Para isso. Foi uma boa sacada a Theros. Foi um trabalho bonito da empresa. Mas acho que Ravnica é o momento certo para se apostar no crescimento do jogo. Então, temos aí, como eu falei, estou otimista, temos motivos para estarmos otimistas, tanto com o Magic digital como de papel, porque parece que vem coisas, promoções e coisas, atividades, né? Coisas sobre Magic bem fortes aí a partir de outubro. Eu acho que eu não acompanho muito essa questão de números da própria empresa, né? Ela sempre revela dados financeiros e tal, sempre tem um ou outro dado em número de crescimento de jogadores, etc. Eu acho que esse é um tipo de número interessante pra gente olhar, né, lá pro final do ano, quando eles lançarem informações desse tipo, pra gente ver esse balanço dos 25 anos, né? Porque a gente viu várias coisas controversas, né, que aconteceram nos últimos anos. Esse ano a gente... Me parece que mais se elogiou do que se reclamou das coisas que o Wizards fez, né? Por mais que, às vezes, o que a gente imaginava que ia ser muito bom não foi tão bom, mas foi bom, né? Dominaria foi muito legal, voltou Core 7, voltando agora para Ravnica, teve vários eventos ótimos de comemoração dos 25 anos, brindes, produtos especiais, né? Playmat, coisas do tipo. Bolo com Silver... Comida bolo, de graça. Teve bolo dos 25 anos, né? Teve o Silver Showcase, que por mais que teve todo aquilo que a gente conversou quando anunciou, né, o jogador de Hearthstone, etc., teve. Quem sabe esse tipo de coisa, por exemplo, agora alcançando outros portais, falando de Magic, tem essa notícia agora falando, teve aquela, por mais que foi com outro foco, mas se falou, né, da venda lá da Black Lotus, né? Então, assim, são esse tipo de de dados, de situações, de informações, e talvez chegue lá no final do ano, o pessoal fala, ó, o crescimento de jogadores foi tanto, nós alcançamos tudo isso, novos DCIs foram cadastrados, é um número 25% maior do que o ano passado, e a gente vê, nossa, realmente, todas aquelas mudanças que eles tiveram realmente foram válidas e trouxeram mais jogadores, né? Então talvez seja um dado interessante para a gente correr atrás aí mais no final do ano e saber se todo esse trabalho deles vai ser recompensado e que também vai chegar para nós de alguma forma, né? Isso aí. O crescimento do jogo. Ô, Wizards, queremos spoilers exclusivos aí. É, isso é uma coisa que precisa melhorar. Antes que eu esqueça, você estava falando das guildas de Ravnica, só para eu abrir aqui para dar uma olhada. Olha, então, são cinco guildas. São cinco guildas, então, que vão sair no pacote de guildas de Ravnica, né, que sai em outubro. É a Selesnya, que é verde e branco, Boros, vermelho e branco, Golgari, que é preto e verde, Izzet, que é azul e vermelho, e Dimir, que é azul e preto. Portanto, teremos Grixis para poder ser utilizados no deck do Nicol Bolas. Só confirmando, então, são quatro guildas, né? Aquela última lá, não se fala nela, certo? Ela não existe, tá? É uma lenda aí. São quatro guildas e talvez mais uma aí que ninguém fala. Obrigado, viu, Lipe? E obrigado também a Tuti, foi muito gentil, gostei de entrevistá-la. E é uma ótima ideia para presente, né? Às vezes você pensa, pô, quantos boosters você compra com R$50? 3? Não é melhor você alterar uma carta? Não é melhor você mandar lá pra um artista, pedir pra alterar e dar de presente pra alguém? Talvez, né? Talvez seja melhor do que abrir 3 boosters. Faz isso de vez em quando. Então, uma ideia também... Até porque se for eu que for abrir os boosters, com certeza uma carta alterada vai ser bem melhor. É uma ótima ideia de presente, então, para quem você gosta. Lembrando, nós temos YouTube, tem vídeos de Pauper e Commander no YouTube. Vou tentar soltar esse episódio aqui com imagens dos últimos torneios também no YouTube. O link vai estar aqui embaixo. Também temos Face, o Twitter é @hackdoscast, o e-mail, quem quiser chave do Arena é só contatar, é hackdoscast@gmail.com. Muito obrigado a todos, obrigado, Eli, e até mais, obrigado pelos peixes. Valeu, abraço, pessoal.